One, two, get down. Olá, sejam bem-vindos ao Tatu Bola Podcast, um lugar que você pode sair da sua toca e compartilhar suas ideias, pensamentos e ser quem você é. Eu sou a Gil Browner, tô aqui hoje com a minha grande amiga Carol Costa. Olá, pessoal. E com o Ítalo Queiroz. Olá. E esse podcast aqui é pra você, que já viu seu chefe com aquele alface no dente depois do almoço, mas ficou sem graça de comentar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto talvez um pouco polêmico, que são as obrigações morais. Aqui a gente fala um pouco sobre o que é obrigação e as moralidades versus um pouco de ética. A gente vai trazer também algumas referências de filmes e séries que abrangem um pouco esse assunto, que mostram às vezes com seriedade ou com um pouco de piadinha esse tipo de situação. E a gente vai trazer também algumas situações do mundo real que a gente já passou e que com certeza muitos de vocês vão se identificar com algumas situações. Então eu já queria falar rapidinho sobre obrigação, porque foi até uma coisa que eu li naquele livro que eu demorei apenas 2 anos e meio para terminar de ler, que é Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, lá do Dale Carnegie, que ele é um autor super renomado, que ele escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e vários outros livros bem famosos, que em alguma determinada parte do livro ele fala sobre a obrigação. Então ele deu um exemplo de um aluno dele que falou: olha, professor, eu não vou poder participar da sua próxima aula porque eu vou ter que jogar no time não sei de quê, sei lá, de futebol. Aí ele falou: não, você não tem que jogar, ninguém tá te obrigando a jogar. Você tem 2 opções, ou você vem na minha aula ou você vai jogar. Então, o que define você ser obrigado a fazer alguma coisa? A questão é você ver as consequências de você fazer e não fazer as opções que você tem. Então, qual vai ser mais prejudicial para você ou para as pessoas à sua volta, o qual você vai acabar optando, qual vai acabar sendo sua obrigação de fato. Eu acho que o que leva a gente a fazer qualquer coisa na vida, ou a gente faz para ter prazer, ou a gente faz para evitar sofrimento. Se uma coisa a gente tá fazendo para evitar um sofrimento, por exemplo, ah, eu vou nessa festa, porque senão as pessoas vão me encher o saco depois. Você tá evitando um sofrimento. Por esse motivo, esse tipo de situação eu considero uma obrigação. Se é uma coisa que eu tô fazendo porque eu gosto, eu nunca vou ser obrigado. Então aí foi exatamente isso que ele quis dizer, porque o cara tava dizendo que ele seria obrigado a jogar no time e não poderia participar da aula. E na verdade ele não era obrigado, ele queria jogar porque ele queria ser o campeão, ele queria participar disso, ele queria ter isso pra ele. E a consequência disso seria ele ter que abrir mão de uma aula, né? Então, mas aí a gente não sabe qual que é a situação e o histórico dessa pessoa. Às vezes, não necessariamente é uma obrigação por sofrimento, pode ser por sofrimento, mas não necessariamente por prazer, porque ele queria fazer isso, porque ele queria ser vencedor, vai. Pode ser que ele quisesse ser vencedor porque ele tem uma obrigação moral com a família dele de dar essa vitória para a família, para os outros verem ele como um vencedor. Então não é o prazer pelo prazer de estar lá no campo e sentindo a endorfina que ele está sentindo quando ele está chutando a bola. Às vezes é uma coisa, um dever que ele sente para com outras pessoas. É, as pessoas do grupo dele, do time dele, que dependem dele para conquistar a vitória. Mais do que o simples prazer imediato ou sofrimento imediato. Às vezes tem razões ocultas, né? Que as pessoas às vezes não sabem ou não entendem e a gente tem, né? Que eu acho que é isso que é a obrigação moral. É a sensação de dever que você tem para com a sociedade. Que por mais que você, para você individualmente, você tenha vontade de fazer uma coisa, você tem aquela sensação que você é obrigado por conta dos seus ensinamentos, do que você aprendeu desde a sua infância, né? É, eu concordo. Por exemplo, nesse mesmo caso, talvez ele goste de participar do time, da interação social que existe. Mas aquele jogo é um pré-requisito para que ele consiga cumprir as atividades que ele gosta. Então é necessário que ele faça uma obrigação relacionada à atividade que talvez ele tenha prazer. Você pode adorar a sua faculdade, seu curso, mas eu tenho certeza que você detesta fazer prova. Mas é um pré-requisito, uma obrigação que está lá relacionada. Então, a obrigação moral, ela é uma obrigação, assim como a prova, mas ela não está relacionada a uma atividade que te dá prazer. Ela está relacionada a o fato que gera a necessidade de cumprir aquela obrigação é um conceito que você tem que veio da sua família, etc. Tá ligado, eu acho que tá ligado com os nossos valores, tanto os nossos valores individuais como os nossos valores em sociedade, em grupo, né, que a gente tem para com os outros, né. É, e ao contrário da questão da prova, né, que é uma obrigatoriedade da faculdade, né, a partir do momento que você faz a matrícula, você está, né, obrigado a cumprir todas as exigências, as obrigações morais, elas não têm assim, você não assinou o contrato falando que você faria isso, você não é necessariamente, assim, literalmente obrigado a fazer, mas é a questão da moral mesmo, da sua família, dos seus amigos, do contexto que você está inserido, de você ter que cumprir ou ir a certos lugares, fazer determinadas coisas. Exatamente. A obrigação moral é uma obrigação, que nós já sabemos o que não é formalizada. Ela tá ali, ela existe, você sabe que você tem que fazer, mas é difícil explicar o porquê. Contraria a lógica, né? Com certeza. Então, já que a gente falou um pouco sobre obrigação, né? Agora vamos falar um pouco sobre a moral em si, né? Não a obrigação, mas a moral em geral, né? O que você acha, Carol? O que é moral pra você? Então, pra mim, moral é isso que a gente falou. É o conjunto de regras não escritas da vida que a gente tem que cumprir pra participar de uma sociedade e se sentir bem incluído dentro desse ciclo que a gente vive. Mas, por exemplo, você acha que a questão do certo e errado é uma questão moral? Ou, às vezes, é uma questão mais relativa, assim? Porque tem coisas que eu acho certo e você pode achar errado, né? E aí, então, eu acho que isso tem bastante a ver com moral. As questões de certo e errado que uma pessoa acha certo e outra pessoa acha errado, eu acho que tem tudo a ver com a moral. Porque o que pode ser certo pra você que não pode ser certo pra mim, por exemplo? Vamos dar um exemplo. Não, vamos supor, não uma coisa óbvia, por exemplo, um assassinato. Sim. Isso é uma coisa que é óbvio que é errado, porque, né, N motivos, é contra a lei, tudo mais, tudo mais. Mas, sei lá, eu posso achar a questão do homossexualismo, por exemplo. Eu posso achar imoral, posso achar errado, e você pode achar que é uma coisa certa e natural. Então, é porque eu acho que a moral não tem muito a ver com a lógica. A moral tem muito a ver com a nossa tradição histórica e com os ensinamentos que a gente recebe, né? E não digo no imediato que a gente tá vivendo hoje, eu digo de ensinamentos pré-históricos, assim, que a gente vem aprendendo. Por exemplo, a questão do homossexualismo que você colocou. Muitas pessoas julgam que é errado e utilizam o argumento de que, por exemplo, é natural. O natural é um homem estar com uma mulher porque existe a reprodução. E essa é a função do ser humano, esse é o ciclo da vida. O homem nasce, cresce, reproduz e morre. Então esse é o argumento, que é errado porque não é natural. Mas se você for ver na natureza, existem outros animais que se têm relações homossexuais. Então se você for ver pela lógica, isso não tem muito sentido. Então eu acho que a moral é uma coisa que às vezes não tem muita lógica, é mais pela nossa carga de ensinamentos que a gente recebe ao longo da nossa vivência aqui na Terra e que a gente assimila isso de tal forma que passa a ser natural pra gente. Eu concordo. Você, Ítalo? Eu concordo. E em questões até menores, assim, a gente consegue diferenciar aquilo que é certo pra uma pessoa e é errado pra uma comunidade. Às vezes você tá sendo ofensivo com uma comunidade e você nem sabe. Por exemplo, vocês citaram homossexualidade ou homossexualismo. Porque existe uma diferença entre as duas palavras, né? Eu me esclareço, então, por favor. Por exemplo, homossexualidade é um comportamento e homossexualismo é um comportamento também? Ah, isso é uma pergunta que eu não sei responder. Porque tem gente que conceitua como se fosse uma doença. Ah, sim, né? Claro. Quando você vai na raiz etimológica da palavra lá, pode ter essa diferença. Então, para certas comunidades, isso é ofensivo. Uhum, você com se dirigir certeza. A ela com o nome errado. E para nós, que não estamos inseridos o tempo todo nessa comunidade, a gente não sente essa diferença. Para nós, passa desapercebido. Às vezes é a própria ignorância, mas que acaba gerando um desconforto, né? Exatamente. É o mesmo caso da pessoa que fala problema. Eu, por exemplo, me incomoda muito quando eu escuto isso. Mas tem gente que não consegue controlar e às vezes fala e nem percebe que tá falando dessa forma. Sim, com certeza. Agora, já que a gente já falou sobre uma coisa polêmica, que é a homossexualidade ou homossexualismo, né? Depende de como você achar. Aqui é um assunto antigo, né? Mas foi um negócio do Jesus Charlie. Uhum. Que, assim, eles faziam, né, caricaturas, desenhos, brincadeiras com tudo, né? Todos os tipos de religião, de crenças, de assuntos, enfim, de tudo quanto é coisa. E acabou que, né, acabaram matando lá as pessoas e tudo. Mas as brincadeiras deles, tem muita gente que foi a favor, né? Que achou que dá liberdade de expressão, mas tem muita gente que foi contra, porque apesar da gente ter a liberdade de expressão, tem muita coisa que acaba fugindo um pouco e parte pra ofensa, sabe? Acaba sendo imoral pra algumas pessoas você fazer umas brincadeiras tão pesadas. É, mas na cabeça do pessoal do Charlie, eles realmente acreditavam que eles tinham um propósito e o argumento deles era que aquilo que eles estavam fazendo era o certo. Então eles acreditavam que eles... que a atitude deles, que a ação deles era boa. Então, até que ponto isso era ético, moral? É, do mesmo jeito que os islã-muçulmanos também acham que eles estão fazendo certo de ter que matar quem fala contra Maomé, sabe? Então, essa questão moral e ética, né, muitas vezes ela se choca, porque ela é muito regionalista, assim, né, pelo que eu vejo. Aqui em São Paulo a gente tem coisas diferentes do que no Nordeste e no Brasil a gente tem coisas diferentes do Oriente, do Japão, enfim, de vários lugares, né? É, exatamente. Quando você vai na casa de uma pessoa e aquela família tem costumes diferentes, às vezes aquilo te choca. Se você vive em uma família onde o costume é sentar à mesa e almoçar ou jantar, todo mundo no mesmo horário, cada um pega o seu prato, põe a comida ou a mãe serve, e você vai na casa de um colega almoçar e todo mundo come no sofá, você vai achar estranho. Mas é um conceito que eles têm ali no núcleo deles que é diferente do seu. Da mesma forma que se essa família for na sua casa e ver que vocês têm que ter um horário específico pra jantar e não podem comer cada uma hora que quiser, eles podem julgar vocês e falar assim, nossa, como essa família é retrógrada, como essa família é presa no passado, então... Vai muito dos valores de cada um, né? Essa questão moral, eu acho. Por isso que eu acho que a questão do certo e errado, ela sempre é relativa. Porque o moral e o imoral, ele varia de pessoa para pessoa, de família para família, de região para região. Então, o que é certo para um que pode ser errado para outro, envolve todas essas questões, né? Então, o certo e o errado, ele fica aberto. Não existe certo, não existe errado. Existe o seu... histórico, seu conceito, as tradições da sua família que foram passadas pra você, e você vai acreditar que isso é o certo. É, mas na sociedade que a gente vive, assim, por exemplo, numa coisa mais fechada, no ciclo social que a gente vive, assim, nós temos as regras da forma que nós temos que nos comportar ou não. Por exemplo, vamos trazer essa questão um pouco mais próxima da gente. Com as obrigações que a gente tem no dia a dia, uma coisa bem básica, assim, no trabalho. Pessoa que trabalha com direito, por exemplo, um advogado. O advogado, ele tem um código de vestimenta que ele tem que usar. Ele não pode sair de chinelo havaiano e camiseta para uma audiência. Ele tem que usar um terno, a mulher tem que usar uma roupa social. Então, assim, isso é um código social, né? E, assim, eu acho que é uma obrigação moral. Porque aquele código representa... A vestimenta representa... que você quer transmitir. E assim, não só nessa situação, em qualquer outra situação, você é muito julgado pela forma que você se veste. Às vezes eu quero sair na rua de calça moletom, camiseta furada e chinelo, mas eu não posso, porque eu tenho que me vestir de acordo com o que a sociedade diz, a forma com que a sociedade diz que eu tenho que me vestir. Então, eu acho que isso é uma obrigação moral. Vocês acham que isso acontece na vida de vocês, por exemplo? Na verdade, assim, a questão dos advogados em si não é nenhuma questão moral. É uma questão da ética da profissão, né? E, por exemplo, você não pode entrar no fórum de shorts, por exemplo. Teve uma época que eu ajudei minha mãe lá no escritório. Eu ia pro escritório de bermuda e chinelo, na época eu sou fuleira. Chegava lá no fórum, não podia protocolar, porque eles não deixam você entrar se não tiver uma saia abaixo do joelho. Então, vai além da questão moral, né? Você tem que... São regras, normas, tanto da profissão, dos fóruns e tudo mais, né? Agora, essa questão nossa mesmo, do dia a dia, não relacionada com a profissão, é uma obrigação moral, mas pra mim é uma coisa que tá mais na nossa cabeça, sabe? Quem disse que eu não posso sair de bermuda, de calça de moletom e camiseta furada? Se as pessoas vão olhar torto na rua pra mim, qual a consequência disso, entendeu? A questão da obrigação, qual é a consequência que vai trazer? A pessoa vai olhar torto pra mim e, quer dizer, paciência, entendeu? Não gostou do jeito que eu me visto, azar o seu. Então, tem coisas que a gente cria essa obrigação na nossa cabeça e a gente fica presa nelas, né? Então, quem disse que eu tenho que usar maquiagem todos os dias? Ah, mas você fica mais bonita, mas as pessoas reparam se você tem olheira. Tá, e se eu tenho olheira? E se eu tenho acne? E se eu... minha sobrancelha tá feia hoje? Qual o problema disso, sabe? Então, a gente também tem essa questão do equilíbrio. Até que ponto a gente é realmente moralmente obrigado a fazer certas coisas? Até que ponto é coisa da nossa própria cabeça, da nossa própria vivência, que obrigam a gente a ter essas atitudes, né? Não, eu acho que assim, você pode se desapegar desses valores se você acha que são valores irrelevantes para sua vida. Mas que você vai ser julgado por isso, você vai ser, entendeu? Porque eu acho que se você se incomoda com isso de alguma forma, é porque de alguma forma a sociedade está te pressionando por isso. Eu acredito que, por exemplo, essa situação da cirurgia plástica, como nós vivemos hoje, eu acho que é uma imposição da sociedade, de forma que as meninas se sentem na obrigação de colocar silicone ou ficar 24 horas na academia. Não sei se isso é uma questão moral, mas eu acho que é uma coisa que a sociedade te impele a fazer, porque você é julgado pelo sim ou pelo não. Então acaba uma coisa que, assim, você pode sair de camiseta furada e chinelo na rua, pode, mas aí você vai ter que arcar com as consequências. É esse o ponto, né? A moral nem a gente faz por um motivo interno, muitas vezes. Eu tenho que fazer isso porque eu fui ensinado assim, a minha cultura, e muitas vezes a gente faz porque a moral do outro exige. Às vezes a pessoa com quem você casou exige que isso aconteça. Ela exige que você participe da festa Y, que você faça o costume X. Talvez você se case com uma pessoa que, na época da Páscoa, faz o jejum lá. Então você é obrigado a fazer, né? Ou não fazer e aguentar essas consequências. Então, para evitar o sofrimento ou constrangimento, você acaba fazendo. Ah, com certeza. A questão da imagem mesmo, de você sair na rua de um jeito ou de outro, é uma coisa que eu, particularmente, tenho trabalhado, sabe? Porque de segunda a sexta, eu tenho a obrigação de me arrumar, sabe? De ter que estar bem apresentada no trabalho, colocar uma roupa mais bacana e passar maquiagem e tal e coisa. Então, chega no final de semana, eu não quero ter que me preocupar com isso, sabe? Eu não quero ter que colocar minha melhor roupa pra ir na padaria ou colocar um sapato que tá desconfortável pra poder dar uma volta no shopping. Então, eu tô nem aí. Falar a verdade, eu saio de chinelão mesmo. Hoje eu saí, fui até o centro da cidade buscar meu RG. Meu, fui no cabeleireiro, fui num monte de lugar. De bermuda, chinelo, foda-se, toda descabelada. E, assim, tinha gente que olhava pra mim? Tinha. Mas até aí, de qualquer maneira, sempre tem as pessoas olhando, porque a questão também é do julgamento. Porque o julgamento, ele tá intrínseco nas pessoas. É meio natural, apesar de ser errado, assim, pra mim, você julgar. Mas você bate o olho numa pessoa, você já olha. Nossa, olha essa roupa. Nossa, olha esse cabelo. Nossa, olha que gordo. Olha que magro. Olha que isso, olha que aquilo. Mas isso, você não acha que você foi ensinada a pensar dessa forma? Que, assim, eu acho que não é só a convivência em família. Mas, por exemplo, os meios de comunicação ensinam a gente a pensar dessa forma. A gente vê em filme, novela, que as pessoas que não agem de acordo com o código moral, o código social, são excluídas, sabe? Então a gente introjeta isso e começa a pensar dessa forma também. Então é mais do que só os ensinamentos que a gente tem em casa ou na escola, né? São todas as relações que a gente tem que ensinam a gente a lidar com essa forma e ultrapassar essa barreira de pensar assim, poxa, por que eu tô agindo desta forma, que não é melhor pra mim e que não faz diferença nenhum pro outro, sabe? Se eu uso essa roupa ou outra roupa, por que isso me influencia tanto? É, às vezes, né, que não faz diferença pra pessoa, mas faz diferença pra pessoa num milésimo de segundo que você cruzou com alguém na rua, ela viu você por um instante, ela pensou, nossa, que roupa zoada. E passou, entendeu? Então, isso mudou alguma coisa na sua vida? Não. Não, mas também não mudou na vida dela. Sim, não mudou nada na vida de ninguém. Na minha muda porque eu tô muito mais à vontade, eu tô muito confortável, eu tô com a roupa que eu quero estar e, entendeu? Não muda nada. Mas pra mim, a mídia é uma coisa que tá 100% relacionada com essa questão da moral e da ética, porque... Que nem você falou, essa questão da cirurgia plástica, por exemplo. Da onde as adolescentes acham que elas têm que ter os seios grandes? É da mídia, certo? Porque não necessariamente as mães e as avós delas tinham seios grandes e elas não têm, e elas têm que achar que elas têm que ter. Foi visto na mídia, foi influência dos colegas, foi uma série de influências. Então, a moral, ela não é só uma questão familiar ou intrínseca. Ela tem influência total da mídia. E eu acho que não só a mídia. A gente tá falando, por exemplo, todo mundo, nós três aqui moramos em São Paulo hoje. E você levantou a questão, por exemplo, de você se vestir e andar na rua. E você pode se vestir de chinelo havaiana e sair e ir pra lugares fazer coisas. Agora imagina uma pessoa que mora em uma cidade pequenininha, onde todo mundo se conhece. O pessoal sabe quem é o pai, quem é a mãe, o que faz da vida, quanto dinheiro tem, quanto não tem, o que faz no final de semana. Essa pessoa, ela... tem que ter um tipo de comportamento pra não sofrer sanções sociais. Se ela começar a andar igual uma maluca na rua, ela vai deixar de ser chamada pra festas, não vai participar de ciclos sociais. Se o pai dela for, por exemplo, um comerciante, ninguém vai no comércio dele, pode ser um desastre familiar, uma pessoa que não segue um padrão ali. Inclusive, tem aquela expressão antiga, né? A pessoa cai na boca do povo. Quer dizer que as pessoas começam a falar mal dela. Pra nossa realidade, a gente tem esse direito de sair na rua e sair gritando igual um maluco. Ninguém vai lembrar disso, a menos que filmem e coloquem no YouTube. Mas ninguém vai lembrar disso. Que pode acontecer, né, gente? Vamos ficar aí claro que pode acontecer. É, tem acontecido com bastante frequência. Mas tem que ser uma coisa muito incrível pra você ficar marcado por causa daquilo. Na prática, a gente dificilmente você cruza na rua com alguém que você conhece. Agora, numa cidade muito pequena, você só cruza com pessoas que você conhece. O tempo todo, né? O tempo todo. É, mas por isso que eu acho que realmente essa questão da moral e da ética, ela é bem regionalista, assim, né? Porque muda muito de uma cidade grande para uma cidade pequena, de países, estados. Cada um tem a sua cultura, né? A sua maneira, o seu dia a dia, que influencia totalmente, né? Esse tipo de coisa. Exatamente. A gente tá falando da moral, assim, nesse sistema um pouco maior, né? Nessa visão do indivíduo para com a sociedade. Mas e quando a gente coloca num grupo um pouco mais fechado de visão, que é assim, por exemplo, quando você não faz uma coisa para não magoar uma pessoa, um familiar ou uma pessoa um pouco mais próxima, assim, por exemplo, quando você tem que ir numa festa de aniversário ou uma festa de família que você não quer ir, mas você se sente obrigado a participar porque você tem os laços com essa pessoa. É, eu acho que tem coisas que a gente acaba meio que se sentindo obrigado e sendo obrigado, até porque a gente também tem a consciência do outro, né? Que a gente não pensa só na gente, tem a consciência de que o mundo não gira só ao nosso redor. E que também se todo mundo sair fazendo só o que quer, pode dar um caos, né? Porque às vezes eu não tô a fim de trabalhar, mas eu tenho que trabalhar. Então, a questão do aniversário é uma coisa que, assim, às vezes você não tá a fim de ir. Mas a pessoa fez muita questão que você vá, ela já tá planejando essa festa há X tempo, ela convidou todo mundo. Então, assim, pra você, não vai ser um sacrifício tão grande você ir lá passar duas horinhas do que vai causar nela você não ir, sabe? Dela ficar chateada. Então, acho que a questão moral também é a gente equilibrar quão bom ou ruim vai ser pra todas as partes envolvidas, né? Que a gente não nem sempre faz o que é melhor 100% pra gente, né? A gente tem que equilibrar. Falando das obrigações morais, e se a gente pegasse uma pessoa e que ela resolvesse anular todas as obrigações morais e vivesse do jeito que ela acha certo, né? Por exemplo, o Michael, do seriado The Office, que é um seriado antigo, mas que ele fala muito sobre essa questão das obrigações morais, porque o Michael, ele é o... Pra quem não assistiu, né? Ele é o gerente de um escritório que eles vendem papel. E ele é uma pessoa sem ética e moral nenhuma. Porque ele não, no meio do trabalho, no meio do escritório, ele começa a fazer piada. E ele é a pessoa que fica mandando spam por e-mail das piadinhas no e-mail do trabalho. E ele é a pessoa que zoa todo mundo. Ao invés dele ser a pessoa que junta, que aceita os funcionários, ele zoa todo mundo. E aí tem um episódio que ele descobre que um dos funcionários dele é homossexual. Aí pra ele provar que ele é contra a homofobia, ele beija o cara. Então, tipo, ele vive da maneira que ele acha certo, sabe? É, ele praticamente obriga o funcionário a beijar ele, né? Na frente de todo mundo. Exatamente. Não foi tipo, o cara quis beijar ele. Foi ele tipo, não, vem cá. Você é homossexual e eu te aceito, me dá um beijo. Aí ele com aquela cara, assim, pega e beija. O cara, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo, sabe? Essa série é demais porque todos os personagens ali, na visão deles, eles se acham normais. Mas qualquer outra pessoa olhando de fora percebe que ela é cheia de problemas, cheia de esquisitices, né? E o que eu acho legal da série é porque o tempo todo eles trabalham como se as pessoas que trabalham no escritório soubessem que eles estão sendo filmados. Então, eles têm entrevistas individuais, né, com cada um dos funcionários. E as pessoas se abrem e falam, gente, que absurdo tal coisa que aconteceu e não sei o quê. E aí que você entende, assim, como é cada personagem, né? Que às vezes tem uns que acham umas coisas absurdas, só que não são. E outros que inventam coisas, enfim. E é todo mundo muito antiético, muito imoral, mas que no fundo tem uma coisinha assim meio baseada nos fatos reais, sabe? De um escritório. É uma série feita pra parecer um reality show, né? Foi a primeira série que eu vi desse jeito. Então um personagem chega pro outro e fala, eu te amo. Aí corta pro depoimento da pessoa lá em off, aí ela fala, eu odeio aquele cara. É, então exatamente isso. Tipo, às vezes a pessoa tem... faz alguma coisa pela obrigação moral, mas depois nas câmeras ela conta que não. Na verdade, ela fez isso obrigado mesmo e ela não acredita em nada disso. Não, The Office também é repleto de situações, assim, absurdas que surgem de uma coisa banal. Exatamente. É por isso que eu acho legal essa série, porque ela acaba falando sobre tudo e sobre nada, né? Às vezes passa um episódio inteiro girando em torno de uma coisa muito besta e no final você acaba dando risada e se relaciona de alguma maneira, né? Você, Carol, tem alguma série pra indicar? Então, uma série que eu acho que tem tudo a ver com isso é Dr. House, né? House MD. O Dr. House, ele não segue nenhuma obrigação ética, ele simplesmente faz o que lhe dá na telha, né? Mas é justamente um questionamento que, assim, o que é mais moral, né? Você fazer aquilo para as pessoas que estão mais próximas de você se sentirem bem, ou é você fazer o melhor para o maior número de pessoas? E assim, por mais que ele fosse uma pessoa super desagradável, um escroto no ambiente mais familiar dele, que era o relacionamento dele com os outros médicos ou com os funcionários do hospital, ele era super inteligente, ele conseguia desvendar todos os problemas dos pacientes dele. Então, assim, para os pacientes, ele era ótimo. Para o hospital, ele era ótimo, porque ele era referência para outros hospitais que tinham essa questão do estudo. Para os alunos dele, ele era ótimo, porque ele conseguia ensinar os melhores casos. Mas, assim, no ambiente mais familiar dele, ele não tinha o tato social, ele não conseguia ser moral com as pessoas. Então, ele acabou sozinho. Ele acaba sendo excluído das relações sociais e pessoais. Então, eu acho que é isso que acaba acontecendo com as pessoas que querem se abstrair, que querem não cumprir as obrigações sociais e as obrigações morais. Elas acabam ficando excluídas da sociedade. É, porque apesar de todo mundo enxergar a genialidade dele, todo mundo achava ele um grosso, um escroto, né? Então, a pessoa tolerava ele no ambiente de trabalho, mas na relação social ninguém conseguia conviver. Conviver. Né? Até na relação médico-paciente ele era terrível. Ele falava qualquer bobagem pro paciente. Se o paciente ia morrer, ele falava na cara logo, sem nenhum preparo. Essas obrigações morais, sociais que a gente tem, elas são a pequena cola que mantém a gente unido. Se você parar pra pensar. Porque se eu não fosse obrigado a ir em nenhum lugar, visitar ninguém, eu não queria. Mas no caso do House, por exemplo, ele era tão bom naquilo que ele fazia que ele não precisava cumprir as obrigações morais e sociais. Ele simplesmente fazia o que ele queria. porque ele sabia a capacidade dele e que ele era o melhor naquilo que ele fazia. Trazer resultado, né? É. Ele forçava a passagem. Do mesmo jeito que, por exemplo, um pai autoritário fala pros filhos, você tá dentro da minha casa, você tem que seguir minhas regras. Ele era um médico excelente, um excelente profissional, e ele falava, se vocês me querem nesse hospital, eu vou trabalhar dessa forma. Então, por exemplo, o hospital lá contratava outros médicos para fazer o contato direto com o paciente porque ele não chegava perto. Ele usou um caminho diferente, no qual ele teve que se esforçar muito, teve que estudar muito, para conseguir ser aceito, né? É verdade. Agora, uma outra série também que eu gosto, mas que é mais voltada para parte de comédia, é o Seinfeld. E, meu, uma série que eu adoro, assim, que a premissa da série é ser uma série sobre nada. Inclusive, tem até um episódio que o Jerry Seinfeld, que é um comediante, né, que é o principal da série, ele e o amigo dele, o George, eles escrevem um roteiro de uma série sobre nada, eles vão na NBC aprovar uma série, e ela é aprovada, sabe? Então, tipo, eles meio que fizeram um Inception, assim, dentro da série. É, são quatro amigos, né, um grupo, que eles sempre estão juntos e tudo mais. E eles são super avessos a essas obrigações morais, mas eles cumprem. Mas é engraçado porque sempre mostra eles tendo uma obrigação, aí eles reclamam pra caramba, falam mal de todo mundo que tá envolvido no evento, na festa, no que quer que for. Eles vão no evento, ficam de bico o evento inteiro, zoam todo mundo, saem de lá, voltam, se encontram em algum lugar pra ficar falando mal de novo, sabe? Então eu acho muito engraçado. Tem um episódio até que fala bastante isso, assim, que é... um episódio que eles têm um casal de amigos que acabou de ter um bebê. E aí o casal fica insistindo, ah, vocês têm que viver o bebê, vocês têm que viver o bebê. E eles, ai meu, que saco, né? Vamos logo lá ver esse bebê. E chega lá e eles acham um bebê horrível. Aí eles param e falam, ai, que bebê bonito, nossa. Aí vira as costas, meu Deus, que bebê horrível, não sei o quê. Então, essa série é muito legal com relação às obrigações, porque é meio baseado em todo mundo, né? Às vezes a gente tem as obrigações que a gente tem que cumprir, mas a gente não quer, a gente acaba indo e depois a gente volta reclamando de ter que ter ido, né? É, e vamos combinar que nem todo bebê é bonito. Na realidade, eu acho que menos da metade é bonito. Muitos, quando você é uma criança, um bebê de cara inchada... Se você tem um nariz grande, vai parecer enorme. Se você tem uma orelha enorme, vai parecer maior ainda. Então, tudo é enfatizado ali. Sem contar que, pra mim, todos os bebês parecem iguais, né? Porque todo mundo nasce com a mesma cara, né? Não tem muito... Não tem os traços muito definidos, né? Isso é depois de um tempinho que a criança desenvolve, né? Então, é complicado. Essa obrigação moral de ter que chegar e ver o bebê e falar, nossa, que lindo, ele é a sua cara. Sendo que, na verdade, você não acha ele cara de ninguém. Você acha ele cara de bebê e pronto, né? E eu garanto que pra mãe, por exemplo, que acabou de ter um filho, não é confortável ficar recebendo aquele monte de visita. Ela deve estar se sentindo toda destruída, acabada lá. Por ela, ela ficaria quieta dentro de casa. Pois é, mas ela tem a obrigação moral de chamar todo mundo e todo mundo tem a obrigação moral de ir, né? Então, será que essa obrigação moral não podia acabar, né? Porque não é bom pra ninguém, na verdade, né? Essa obrigação... Só pra avó. Então, meu, eu tinha uma obrigação moral hoje que eu não cumpri. E agora a pessoa está me cobrando. O que você devia ter feito? Um amigo meu falou que a TV Cultura entrevistou ele sobre um assunto que me interessa. É, a única informação que ele te deu. X, né? Porque, assim, qualquer assunto pode me interessar, né? Podia falar sobre qualquer coisa e ele achar que ia me interessar. Mas a questão é que ele ia passar na TV. E ele falou pra ligar na Cultura às 9 horas. Claro que você não acordou pra ligar. Não, 9 horas agora, da noite. Da noite? Não, acho que é parar o que eu tô fazendo pra ligar na TV Cultura e descobrir qualquer entrevista. Sei lá, às vezes ele deu entrevista no TV Cultura Rural, passando 5 horas da manhã. Pode ser qualquer coisa. E agora eu tô mandando WhatsApp. E aí, você viu o que passou, não sei o quê. E você não tem como falar, né? Porque se você falar, vi, você tava lindo, pode ser que ele tava numa situação horrível lá. Tipo, a no coisa... hospital. Então, pode ser, sei lá, qualquer coisa, né? Tem. Mas sim, se eu não perdi essa grande oportunidade, espero que seja no YouTube em breve. Mas TV é meio frustrante. Teve uma vez que eu fiquei mó feliz, assim, nossa, eu vou aparecer na TV. Eu apareci no meio de um monte de gente, assim. Eu já apareci na TV, sabia? Sério? Foi horrível. O que, que você fez? Meu, quando eu fui pros Estados Unidos, eu fiquei um mês lá, trabalhando tudo. Aí, a hora que eu tava saindo do aeroporto, peguei minha mala, Tô, meu, indo de encontro com a minha família. De repente eu vejo meu pai, minha mãe, umas luzes, a câmera, e vem um cara com o microfone, assim. Eu, meu, é pegadinha, né? Porque o que que vai ser minha família me esperando com essas câmeras? Eu achei que era meu pai me zoando, né? Porque é a cara dele. Aí eu abracei minha mãe, assim, tipo, meu, o que que tá acontecendo? Que porra é essa? Aí ela, ai, filha, sorri que a gente vai passar um tempo ver. E eu, tipo, não, meu. Eu com aquela cara de 10 horas de voo, sabe, meu, cansada, morrendo, com um monte de mala. Só queria ir pra casa, só queria ir pra casa. Aí eu abraço minha mãe e veio a mulher. Ai, você tá emocionada de chegar em São Paulo? Eu, sim. Fiquei olhando ela. Ai, qual que é a sensação de você estar de volta com a sua família? Eu, tô muito feliz. Tio, meu, eu não tava preparada pra isso, sabe? Ninguém me avisou que ia vir. Nossa, você praticamente participou de um reality show ali. Não, e foi horrível minha entrevista, né? Porque minhas respostas foram as piores possíveis. Aí ela, ai, quando você tava lá fora, qual foi a coisa que você mais sentiu falta? Eu, ah, da minha família, né? Aí ela passou na televisão isso? Tipo, meu, meio minuto, né? Ai, ela, ai, e as comidas? O que você achou? Eu, ah, não, senti muita falta de comer arroz e feijão, né? Que lá fora não tem, é diferente e tal. Aí, tipo, meu, foi super vaga, eu não consegui dar nenhuma resposta, não consegui dar um sorriso no negócio. Aí, depois que acabou, ela, ai, obrigada, ai, assina aqui o tosteiro que vai passar na TV tal dia, não sei o que, não sei o que lá. A minha mãe toda feliz, e eu, meu, podiam ter mandado uma mensagem falando que tinha umas câmeras aqui fora me esperando. Puta sacanagem, eu com essa cara de morta aqui. Não que alguém vai me ver na TV, vai acontecer nada. Mas, meu, não, sabe, você não tá preparado. Tipo, aquelas luzes, assim. Oh, meu Deus, o que tá acontecendo? Não, e como é que é essa reportagem? Tipo, uma repórter com cameraman do lado de fora do aeroporto esperando vítimas, é isso? Basicamente, eles estavam fazendo uma reportagem sobre pessoas que fazem intercâmbio, ficam fora, a emoção que é voltar pra casa. Meu Deus, e sua mãe arrumou tudo isso? Não, tipo, a mulher tava lá por coincidência, aí ela deve ter visto que minha mãe tava lá, assim, esperando eu sair, aí foi falar, ai, você tá esperando sua filha? Aí eles fizeram uma entrevista com a minha família antes de eu chegar, tipo, ai, tem uma expectativa, esperando ela voltar, aí minha mãe... Ai, estou esperando muito, estou com muita saudade, não sei o quê. Tava seu pai e sua mãe lá? Meu pai, minha mãe e minha irmã. Foi uma graça a reportagem, fiquei famosa durante 10 segundos na TV. Eu dei uma entrevista uma vez, que eu tenho a sensação que um dia isso vai correr atrás de mim. Eu já contei essa história? Não. Eu saí de um show, meu, era show de axé, assim, chiclete com banana, essas coisas. E eu saí do show, né, naquele estado... Aí chegou um cara pra mim e falou, ô, me dá uma entrevista. Eu falei, lógico. Com certeza. Com certeza. Aí ele chegou... Era uma entrevista, pelo que eu entendi, assim, do patrocinador do evento lá. E o cara chegou, e aí, meu, como é que tava a cerveja no show? Porra, tava ótima, não sei o quê. E tal, delícia. Tô tomando até agora, assim, eu saí do negócio com vários copos, né, do open bar. E eu respondi um monte de pergunta genérica lá, mó animado e... Meu, eu sinto que um dia vai aparecer uma entrevista minha no Não Salvo lá. Daqui você chegou a ver essa entrevista depois? Eu não cheguei, porque era um cara da escola, o microfone dele era vermelho, assim. E ele não aparecia, ele só botava o microfone e me filmava. E eu imagino que ele deve ter entrevistado um monte de gente, picotou ali pra emendar as pessoas. E, meu, eu devo ter sido sensacional ali. Eu não tenho nem ideia do que eu falei, mas deve ter sido ótimo. Gente, é muito desagradável essas coisas, né? Mas faz parte. Não, eu nunca dei entrevista, mas na época que eu fazia aula, assim, de dança, tava eu na academia e, de repente, eu vejo umas câmeras, assim, você naquela situação, fazendo exercício e tal. Aí eu falei assim, ah, deve ser qualquer coisa, né? Nunca ia pensar que... Porque, assim, não vi marca de canal nenhum, nem logotipo de canal nenhum. Falei, sei lá, isso daí é qualquer coisa, né? Isso foi há muitos anos. Aí eu cheguei na escola e a minha amiga chegou e falou assim... Ah, Carol, te vi na televisão ontem. Carol, te vi na televisão ontem. O que você tava fazendo lá? Pô, chamei minha família toda pra assistir. Eu falei, nossa, não acredito. Pois é, tava lá, até que vi umas câmeras me filmando, mas nunca ia imaginar. O negócio tá famoso, né? Da pessoa foi ao vivo ainda o negócio? Não, não sei se foi ao vivo, mas foi assim, bem no dia seguinte e tal. Eles devem ter sido ao vivo. Eu falei assim, nossa, nunca imaginei. Não queria passar na televisão, mas tipo, tá aí. Tipo, te filmaram sem falar nada com você, assim? Gente, mas sem falar nada. Tem que assinar um termo de responsabilidade, você tem que concordar em aparecer na televisão, né? Eles não podem, teoricamente, fazer isso. Eu acho que não apareceu muito do meu rosto, entendeu? Porque você sabe quando se filma academia, assim, e é uma coisa rápida, né? Filmou todo mundo, não ficou focando no rosto de ninguém assim, mas me reconheceram. Ai, meu Deus. Tá vendo só? Todo mundo já teve esses 10 segundos de fama, fama na né? TV, com né? Com certeza. Então, já que a gente tem várias séries de referências, acredito que a gente tem alguns filmes também, né, que retratam um pouco dessas questões das obrigações morais. Carol, você tem algum aí pra trazer pra gente? Não tem um filme que eu acho interessante a esse respeito, que chama Em Seu Lugar, que é com a Cameron Diaz e com a Toni Collette. Então, o filme fala de uma moça que tá tendo sua vida normal ali, o seu dia a dia, e ela tem que receber a sua irmã, que é problemática, na sua casa. E assim, ela tem a obrigação de receber a sua irmã, só que ela é muito problemática, ela causa problemas, ela constantemente tá embriagada e ela não trabalha. Então assim, ela fica com esse conflito moral de por que que eu tenho que receber essa pessoa só porque ela é minha irmã? Ela tá fazendo mal pra minha vida, mas porque eu tenho esse laço de sangue com ela, eu tenho que receber ela na minha casa e tá constantemente vinculada com ela. Então eu acho esse um filme bacana pra exemplificar um pouco dessa situação da obrigação moral. E também porque elas eram muito diferentes, né? Enquanto uma era toda doidinha, toda solta, a outra era super conservada, assim. Sim. Tinha todo o jeitinho dela. Eu teve uma curiosidade desse filme, que a Toni Collette teve que engordar 8 quilos pra poder fazer esse filme, que era pra dar um destaque maior na diferença, né? Porque a Cameron Diaz é magrinha e tudo, e ela tinha que ser gordinha pra dar essa diferença entre elas. Elas são bem diferentes e tem esse conflito de personalidade entre elas mesmo. Tem mais algum filme que vocês acham interessante? É, tem um filme, na verdade é um anime, né, que é o Conto da Princesa Kaguya. A história, assim, resumidamente, é um homem que ele corta bambus, né, pra viver. E um dia ele tá cortando e no meio do bambu ele encontra um, como se fosse um embriãozinho, assim, uma pessoinha bem pequenininha. Aí ele, oh, meu Deus, é um presente dos deuses, a princesa. Aí ele pega, leva pra casa, mostra pra esposa dele, e de repente aquela coisinha pequenininha que cabe na palma da mão começa a crescer e se transforma num bebê. Ela começa a viver com eles e tudo, como uma criança, só que ela cresce mais rápido. E aí um dia ele tá lá de novo no bambu e ele acha muito dinheiro, assim, muito ouro. E ele entende que os deuses estão dando esse dinheiro pra ele porque deram a princesa pra ele, então ele tinha que transformar ela numa princesa. Então ele pega todo aquele dinheiro e ele sai daquela vida no campo que eles tinham de cortar bambu e tudo mais. Ele compra uma casa enorme no centro da cidade e ele começa a colocar ela dentro das regras, sei lá, de não de riqueza, como é que fala? Assim, etiqueta. De nobreza. É, de nobreza. Justamente, nas regras da nobreza, pra ela ter as aulas de etiqueta, ela saber como se comportar, como se vestir, como falar. Só que não é isso que ela queria. Então, ele faz todo aquele investimento, ele contrata uma mulher pra dar as aulas pra ela e ensinar ela. E eles têm aquela coisa que a mulher não pode sorrir, ela tem que ser sempre séria. E ela era super brincalhona. E a vida dela acaba se tornando essa. Ela querendo voltar pra vida no campo, relembrar dos amigos dela e querer brincar. Só que o pai dela tava muito feliz por ela ter se tornado uma princesa, sabe? Dela ter adquirido os hábitos e ter se tornado nobre. Então o filme acaba passando esse conflito, que ela tá sempre angustiada, agoniada, assim, triste, porque ela queria ser livre. E o pai dela muito feliz vendo ela... Ah, se tornar uma princesa, que ele entende que foi uma coisa que os deuses passaram pra ele, né? Então ela, pra não chatear o pai dela, ela acaba levando adiante tudo isso e acaba passando muito tempo e ela acaba se tornando aquilo, mas no fundo ela acaba sendo infeliz, né? Aquela questão que a gente tava falando, da gente fazer coisas que a gente não quer pra não chatear outras pessoas. E o pai dela, que ela amava muito e tudo mais, ela acaba fazendo o que ele quer pra não magoar ele, né? É muito comum a gente conhecer pessoas assim que seguiram os passos do pai porque o pai forçou, né? Às vezes o pai é um comerciante, aí ele treina o filho desde criança pra assumir o negócio da família. Às vezes o pai é um militar, ele prepara o filho a vida inteira pra ser um militar também. Isso é bem comum a gente ver na sociedade. É, então, nessa relação, né, dos pais com os filhos... A gente nunca quer magoar o outro, né? Então a gente acaba fazendo coisas pra deixar o outro feliz, sendo que às vezes nem isso não é o que a gente quer, né? É, com certeza. O dever moral, assim, é sempre uma obrigação? Vai do filtro da pessoa, né? Às vezes a pessoa não se sente obrigada. a pessoa não tem essa necessidade de agradar o outro. É, então eu falando por mim, assim, eu já fui muito mais presa nessa questão das obrigações, sabe? Já me senti muito, muito mais obrigada a ter que fazer certas coisas que eu não quero, sendo que, na verdade, poxa, às vezes eu não tô afim e a outra pessoa também tem que me compreender, sabe? Do mesmo jeito que eu sempre compreendo, eu sempre vou, eu sempre faço, eu não posso sempre anular o que eu quero pra fazer o que o outro quer. Então é uma coisa que, pra mim, é uma coisa assim, que eu tenho me policiado bastante, sabe? De avaliar realmente as consequências de eu fazer ou não fazer, de eu ir ou não ir no aniversário da minha tia, de eu, sabe, desse tipo de conflito, assim, eu tô me libertando um pouco mais, porque às vezes é a questão até familiar, assim, sabe? Por exemplo, minha mãe sempre falou, não, você tem que fazer isso, você tem que ir, você não pode magoar sua tia, você não pode, sabe? Então é uma coisa que ficou na minha cabeça. E eu sempre me senti muito obrigada, eu sempre senti que eu tinha muita obrigação com as pessoas. Só que você vai passando o tempo e você vê que às vezes a pessoa não tem esse sentimento com relação a você. Então, comecei a perceber que a maioria das pessoas não tem obrigação comigo que eu acho que eu tenho com elas. Começou a fazer eu ponderar, né? Realmente, eu tenho que fazer isso? Então, eu não acho que toda moralidade é uma obrigação e vice-versa. Eu acho que muita coisa tá na nossa cabeça e se a gente parar pra avaliar mais racionalmente as coisas, a gente consegue ver que talvez a gente não precise fazer uma coisa que a gente não quer, porque outra pessoa talvez não vai se ofender tanto assim quanto a gente acha, sabe? Talvez aquela outra pessoa nem queira fazer aquilo, né? Eu parei de me importar tanto com isso quando eu fui morar num lugar onde eu não tinha... num lugar novo onde eu não tinha família e amigos. Então eu percebi que essas bobagens que ocupam um tempo enorme na nossa vida, às vezes não deveriam existir. Muito tempo que eu gastaria lá fazendo um monte de coisa que eu não gosto, eu simplesmente fazia outra coisa e foi muito produtivo. Bom, então já que a gente viu várias coisas, várias obrigações retratadas em séries e filmes, vamos trazer isso um pouco para nossa realidade, né? Já que uma grande parte da nossa vida se passa online, eu acho que a gente tem uma grande obrigação moral com amigos e família dentro das redes sociais, né? E a primeira, assim, é o WhatsApp. Porque sempre tem aquela coisa de ler e não responder, de ver e visualizar, e ter que responder, e ter que participar dos grupos, né? Como é que é pra você, Ítalo, essa questão dos grupos, por exemplo? Ah, os grupos são um inferno na vida da gente, né? Porque 99,9% das coisas que trafegam ali são totalmente inúteis, né? É tudo coisa que alguém acha que é relevante pra você. Eu não acho relevante a brincadeira da caneta no papel, não sei o quê. Isso pra mim não importa. Do Charlie, né? Você tá mencionando o Charlie que eu, tá rolando. Eu nem sei como nas funciona. Redes sociais hoje foi uma polêmica. Hoje não, né? Essa semana foi a polêmica do Charlie. Não. Que, na verdade, não sei se vocês viram, mas é um filme, né? Não. Não? Não, então, não vi. Ficou menos relevante pra mim agora. Quanto menos... É tudo marketing de um filme. É tudo marketing de um filme que chama A Forca, que eles estão lançando lá fora e não sei muito bem quando estreia aqui, mas é um filme, assim, que se passa numa escola e os alunos entram na escola à noite pra fazer alguma coisa X e aí tem um aluno que morreu na escola, que é o tal do Charlie. E aí, começa a acontecer umas coisas macabras e eles descobrem que é o tal do Charlie. E aí, os alunos que estão lá começam a falar, Charlie, é você! Aí, começa a acontecer umas coisas estranhas. Então, todo esse negócio aí foi uma campanha de marketing do filme. Então, eles atualizaram a lenda da loira do banheiro, é isso? Basicamente, só que agora a loira do banheiro é um cara que chama Charlie. Olha, eu preferia a loira do banheiro, né? Pra isso ser relevante pra mim, só vai ser legal se as crianças se matarem no final. Porque é o tipo de gente que acredita nisso, tem que parar de existir. Nossa. Mas eu vi um vídeo no YouTube de umas crianças numa escola no Amazonas fazendo isso. Mas Manaus. É porque teve um espalhamento muito grande esse negócio, né? Até o BuzzFeed fez um vídeo fazendo um teste, né, do negócio do Charlie, só que foi meio que uma pegadinha, porque a hora que eles falavam assim, Charlie, o cara dava uma sopradinha no lápis, o lápis mexia, a pessoa, oh, meu Deus, o Charlie tá aqui, só que não, era zoeira. Você vê, né, como são as coisas, mas assim, eu acho que o WhatsApp criou toda uma nova forma de moralidade nas redes sociais, né, porque agora que ele institucionalizou assim, se você viu... Que agora ele mostra, né, assim, a partir do momento que você viu a mensagem, ele deixa lá o... Azul, né? O símbolo azul. Então, se você viu e não respondeu, Nossa, você já vai ser julgado como uma pessoa que não tá nem aí, que não presta atenção nos outros, que não dá atenção. Já criou um novo problema moral, né, pra gente. E tem muito isso, porque assim, você tem agora o grupo dos amigos do condomínio, dos amigos do trabalho, dos amigos do futebol, dos amigos da academia. E também tem da família, da parte do pai, da família da parte da mãe. Enfim, são milhares de grupos que estão a todo momento bombardeando mensagens pra gente e coisas que nem sempre são relevantes, né? Eu acho que o problema é que, por exemplo, a nossa geração, ela passou por todas as etapas. A gente veio do Mirk, passou pro ICQ, pro Messenger, aí paralelo ao Messenger teve o Orkut, que teve isso, teve aquilo. Tem uma geração que entrou no WhatsApp por ele ser fácil de mexer, que é a geração que tava na carta e passou pro e-mail. É um pessoal que você mandou um e-mail, você tem que responder. Então, para eles, você não responder uma mensagem do WhatsApp é altamente ofensivo. Não, minha mãe, ela manda uma mensagem no WhatsApp para mim, se eu não respondo em 10 segundos, ela me liga. Você não responde meu WhatsApp? Por que você não responde meu WhatsApp? Você tá lendo aí, não tá me respondendo? E aconteceu isso ontem. Não é exagero, isso aconteceu ontem. Tipo, ela me ligou 1 hora da tarde para me falar sobre um assunto que aconteceu 8 horas da noite... com, assim, crise de urgência, porque ela me mandou uma mensagem, eu não respondi no mesmo minuto. Então, quer dizer, como eu não respondi? Que absurdo é esse? Se o assunto é urgente, você liga, né? Se o assunto não é urgente, você manda o WhatsApp. Então, mas é porque isso já não tá mais funcionando dessa forma, né? Hoje em dia, tudo é urgente, né? Além de tudo ser urgente, praticamente tudo é tratado pelo WhatsApp. Pra vocês terem ideia, tem grupo do trabalho de WhatsApp, assim. Lógico que as coisas mais importantes não são tratadas pelo grupo do WhatsApp. Mas assim, muita coisa é. Muita assim. Coisa é tratada. Poxa, até que ponto você vai levar em consideração as coisas que estão acontecendo no WhatsApp? Eu acho que não deve ser levado em consideração, até porque aquilo não tem registro, sabe? Você não consegue acessar facilmente as mensagens que você mandou o ano passado pra sua equipe, vai? Então, assim, se aconteceu alguma coisa que você tem que registrar, que você tem que comprovar que você falou aquilo de fato, como você vai fazer, né? Então, eu acho complicado você lidar com isso no ambiente de trabalho. Por isso que eu acho que o e-mail tá aí pra isso. E tem gente falando assim, ah, não, o e-mail vai acabar. Não, eu acredito que não. Só que eu acho que isso torna a forma de comunicação muito mais complicada. E entra a família também, porque tem essa sensação de urgência, de que você tem que responder aquilo instantaneamente, e a pessoa não sabe. Assim, por exemplo, se você em casa e te ligam no telefone, se você não quiser atender, ou se você estiver fazendo alguma coisa importante, você não vai atender e tudo bem. A pessoa não vai saber que você não estava em casa, ou, aliás, que você estava em casa e que você não pôde atender. E aquilo passa. Agora, com a mobilidade do celular, a qualquer momento você está com o seu celular, você viu a mensagem e a pessoa acha que você está disponível para responder. Porque todo mundo está sempre com o celular, né? Então, você não responder é inaceitável. Como você não viu? Se você não responder é porque você não quis, você está me ignorando. E aí já começa a criar uma série de outras paranoias, né? Mas a questão do WhatsApp para o trabalho... eu discordo um pouco de você, porque às vezes se eu tenho uma conversa importante com algum cliente, alguma coisa, o WhatsApp tem a opção de você mandar a conversa por e-mail, e aí você manda para você mesma a conversa inteira que você teve com a pessoa e você tira os prints da tela, né? Então, às vezes, eu acabo usando esses recursos porque eu falo com um cliente, parceiro, fornecedor, falo de tudo no WhatsApp e acaba... Eu tenho que ter um registro de alguma maneira, né? Mas você registra tudo? As coisas mais importantes, sim. Então, mas às vezes você não vai saber o que... Às vezes, ok, você tem esse cuidado de registrar tudo, bacana. Mas às vezes pode passar alguma coisa. Ah, sim. Né? Então, assim, coisa que isso no e-mail não acontece, né? Sempre que você quiser vai estar lá o registro. O histórico. O histórico, assim. Então, eu acho que é mais... Não que não possa ser utilizado, eu acho uma ferramenta ótima para vários tipos de coisa. Mas... Pro trabalho, eu acho uma coisa mais complicada de você lidar com o WhatsApp pro trabalho, pra trabalhar. Porque são sempre umas relações mais formais, sabe? Que você precisa ter um conteúdo um pouco mais concreto pra dar a sua contrapartida. Se você ofereceu isso, você tem que realmente apresentar isso. E às vezes nem as partes não estão de acordo. Então você precisa ter aquele argumento um pouco mais concreto pra poder... mostrar depois, sabe? É, porque às vezes no WhatsApp acaba ficando meio que um bate-papo e acaba não deixando nada definido, né? Você quer dizer, ficam umas coisas no ar e não é bater o martelo, que nem às vezes no e-mail, né? A impressão que eu tenho é que é mais informal. Onde você compartilha a foto de peitinho, você não pode discutir trabalho, é isso? É mais ou menos isso. Ah, não sei, eu acho que acabo usando muito, tanto o WhatsApp quanto o Facebook pra trabalho, assim. Eu tô doido pra acabar o WhatsApp, pra vir a próxima coisa, porque eu não aguento mais. Mas olha, já deu. Eu acho que não vai acabar tão cedo, viu? Porque as pessoas estão assim, você vê... Outro dia, eu tava no metrô e a menina tava assim, enfurecidamente respondendo o WhatsApp, que ela olhou pro lado assim e falou pra mim... Nossa, não para de me mensagem, trolala, e mandando, e gente, a menina tá assim, tão feliz que ela tem tanta mensagem pra responder do WhatsApp, que ela teve que compartilhar comigo, uma estranha total que tava do lado dela, sabe? Então ela tava assim, muito animada conversando no WhatsApp, e eu ignorando total o meu, e ela totalmente feliz, sabe? É, agora tem tanta facilidade a gente se conectar com as pessoas que... O maior medo é a pessoa ficar sozinha, né? Uhum. Tanto que acaba a bateria, tem gente que entra em pânico. Tem gente que carrega a bateria no bolso extra pro celular, pra carregar o celular no meio da rua, porque se ficasse o celular, não sei o quê. Não, pelo até de Deus, aquele, né, podcast lá do RapaduraCast, que eles estão falando sobre o cinema, o pessoal lá, os convidados, comentam que teve uma pessoa que entrou na sessão, não assistiu o filme, mas que sabia que tinha uma tomada bem embaixo da tela e a pessoa ficou sentada embaixo da tela do cinema com o celular carregando. Então, tipo, chega no ponto do absurdo, né? De não, uma peraí, pessoa... a pessoa não foi pra assistir o filme, foi só pra carregar o celular. Ficou lá a sessão inteira carregando o celular embaixo da tela, cagando pro filme, pros pessoas que estavam assistindo, mas o importante era não acabar a conversa no WhatsApp, sabe? Meu Deus. E eu já vi muito gente carregando na estação de metrô, no aeroporto, onde é que for, né? A pessoa anda com o carregador na bolsa e acabar a bateria é inaceitável, né? Mas assim, e abandonar os grupos que vocês participam? Vocês já fizeram isso? Como vocês se sentiram? Existem alguns que é impossível. Você sai, eles te jogam de novo, eles falam que não sai ninguém. E tem alguns. É um terrorismo. É um terrorismo. Não. Você tenta sair, pá, pá, peito na cara. Não tem como. Vocês são mulheres, vocês não passam por tanto essa pressão de acordar de manhã e ter aquela fila de pornografia lá baixando no seu celular. Não, mas já aconteceu de eu não querer participar, mas ficar me sentindo, putz, não vou excluir esse grupo, porque se eu sair do grupo, alguém vai vir comentar comigo, por que eu saí, eu vou ter que voltar. Então eu deixo lá só no silencioso e que não me atrapalhe, sabe? Não, eu, como eu disse, eu andei repensando muito essas obrigações morais que a gente tem e eu saí de todos os grupos, assim. Eu fiquei realmente nos essenciais, tipo, da minha família, com a minha mãe, minha irmã, sabe? Alguns grupos, assim, bem... do trabalho, sabe, algumas coisas mais relevantes, mas de resto eu falei, meu, quer saber, se eu não quero estar nesse grupo, não tem porquê, porque se eu quiser falar com as pessoas que estão no grupo, eu posso falar individualmente com cada uma, mas se eu não quero ficar recebendo mensagens, meu, chega um momento, tinha um grupo que passava assim, a cada 10 minutos tinha 1.800 mensagens, sabe, o pessoal não parava, começou a acabar o espaço do meu celular de tanta coisa que mandava, eu falei, gente, isso é inviável. Eu trabalho, eu tenho uma vida fora desse grupo, eu não tenho, não é sustentável continuar com ele, sabe? Então, se as pessoas vão se ofender, eu sinto muito, mas assim, é uma coisa que pra mim não tá funcionando mais. Então, eu acabei saindo, assim, de quase todos os grupos, fiquei em bem poucos, mas... Mas não vieram represálias? Não veio gente falando assim, por que você saiu do grupo? Você é mal excluída, você não gosta da gente, então... você não me ama, você não me quer... Isso exatamente não aconteceu, mas o que aconteceu foi as pessoas pegarem as coisas que elas compartilhavam no grupo, que elas achavam mais engraçadas e começaram a mandar individualmente pra mim. Tipo, ó, você não tá no grupo, mas você precisa ver isso porque foi muito da hora, sabe? E aí, daí tudo bem, com uma outra pessoa você consegue administrar melhor, né? Do que mil coisas bombardeando, né? É, muito... Eu nunca tinha enchido a memória de um celular. Depois que o WhatsApp começou a bombar, não tem memória, eu tento instalar um aplicativo, ele fala que não tem permissão, eu tenho que começar a excluir coisa. Todo dia você exclui, todo dia tem coisa nova, né? Não, tá num nível absurdo. No começo, quando o WhatsApp começou a permitir silenciar, eu comecei a silenciar por uma semana, depois ele deu a opção de um ano, eu silenciei por um ano. E agora eu tomei a atitude de silenciar o WhatsApp. Eu marquei o aplicativo pra não gerar notificação. Então eu silenciei tudo. Então eu olho a hora que dá ali, não me atrapalha tanto, ficou bem melhor. E no Facebook, né? Porque, assim, o Face mesmo é uma coisa que eu acabo ficando online o dia inteiro, porque eu uso o Facebook pra trabalhar. Então, eu tive que desativar o chat do Facebook, justamente para as pessoas não verem que eu tô online, porque senão a pessoa já começa a aparecer um monte de janelinha de gente falando com você, né? E, meu, você tá trabalhando. Tem gente que não entende trabalhar no Facebook e não trabalha na área de comunicação. Acha que é um absurdo como que você trabalha no Facebook. Mas sim, dá pra trabalhar usando o Facebook. Então, é uma coisa que você também tem que ter um pouco de equilíbrio, né? Não, o Facebook se tornou uma obrigação moral, eu acho. Porque é o seguinte, teve uma época que eu tentei ficar fora do Facebook, né? Então, eu simplesmente, meu, falei, isso daqui tá só mastigando meu tempo, eu não tenho nada pra fazer aqui, os meus amigos que realmente eu tenho contato, eu ligo quando eu quero conversar, eu marco um encontro, então eu vou apagar o Facebook. Só que assim, recebi um bombardeio de questões. Você não tem Facebook? Como você não tem Facebook? E comecei a me sentir excluída de um monte de conversas e as pessoas me julgando e me recriminando. Sofreu bullying. Sofri bullying porque eu não tinha Facebook, assim. Esse é o verdadeiro Facebook, então. É o Facebook. Eu falei assim, então tá bom, vou voltar pro Facebook e participar das conversas sociais aí da comunidade pra não me sentir excluída. Porque agora, hoje em dia, você tem que ter a sua presença física, né? Você nasceu com o seu corpo e você participa desse mundo real, mas você também precisa estar no mundo virtual, porque senão você não é um ser humano completo, né? E essa cobrança, né, começou a ir além do Facebook, né? Porque você, hoje em dia, é obrigado a ter um Facebook, WhatsApp e Instagram, no mínimo. No mínimo, para você ser uma pessoa sociável, você tem que ter essas três ferramentas, né? Se você não tiver, meu Deus, quem é você? De que mundo você vive? Pelo amor de Deus, vem pro mundo online. Não, o engraçado é que a pessoa, ela tem uma vida privada, e tem a comédia da vida privada, que é o Facebook, porque ela só faz baboseira lá. É indireta pra gente que você não sabe quem é, e assim, 99%, praticamente 100% das pessoas não estão envolvidas naquela indireta, né? Você tá indo indireta pra uma pessoa só, e você tem que contar pra todo mundo. Não, e às vezes a própria pessoa, a qual a indireta era dirigida, a pessoa nem se ligou que era, ou passou e não tava lá na timeline dela, não via indireta. Então, quer dizer, qual a função, né, dessa indireta que não adianta nada, não resolve ninguém. Não, é horrível isso. Isso quando você não fica compartilhando coisa que é irrelevante. Direto você tem uma publicação lá que sobe na sua timeline, que fulano, ciclano, beltrano e mais 30 pessoas curtiram. E por algum motivo eles acham que aquilo é interessante pra todo mundo. A mulher fazendo limpeza da casa e ginástica ao mesmo tempo. É a última coisa que eu quero ver no meu dia. Não, esses dias eu vi uma reportagem que eu achei bem estranha, porque acho que era Leandra Leal encontra uma pessoa morta no hospital e paga o como é que chama? Você faz um enterro? Não é um enterro. Funeral? É, Leandra Leal encontra pessoa morta no hospital e paga o funeral da pessoa. Oi? É uma coisa muito irrelevante pra minha vida, mas eu tive que ver isso na timeline do Facebook, né? Eu também parto do princípio seguinte, eu posso até ter achado uma coisa muito interessante, mas se mais de 30 pessoas já compartilharam, não tem necessidade de eu compartilhar, porque todo mundo já viu, né? Então, quer dizer, realmente passa do ponto, né? E agora, uma coisa que é difícil administrar é a família inserida nessas redes sociais, né? Porque acho que todo mundo tem aquela tia que você troca sua foto do perfil, ela vai comentar: oi, olha, seu tio José tá com hemorroidas, manda um beijo pra sua avó, beijo, tchau. Vovó te ama, e 200 pontos de exclamação, sabe? É uma coisa que é muito difícil, porque as pessoas um pouco mais velhas, às vezes, elas não sabem muito bem a ética e a moral das redes sociais, e elas interagem do jeito que elas interagem na vida real e vai daquele jeito mesmo. É, as pessoas elas não entendem que tá todo mundo vendo aquilo. Não é como você falar numa conversa em uma fila de supermercado. Você tá falando aquilo num outdoor. né? Muita gente. Não é que uma pessoa vai ver, que todos os seus amigos vão ver. Toda a sua rede, porque às vezes o amigo do seu amigo também acaba vendo e... Não, é absurdo. O Facebook, ele projeta qualquer vergonha alheia em proporções assim estratosféricas, né? Pois é, todas as tias que têm umas histórias malucas pra contar, todo mundo fica sabendo, né? Vocês tem adicionam jeito. Todo mundo que é da família no Face? Não. Ah, da família eu adiciono. Eu tenho uma regra, se eu gosto de conversar, eu adiciono. Se eu não gosto de conversar, eu não adiciono. Não, assim, é porque eu tenho uma tia que ela era um terror no Orkut. Porque ela era aquela que, meu, postava todos os gifs cheios de glitter, de bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana, Deus te abençoe, todos, pensa um gif, ela já postou, e ela postava tudo, então ela me causou um trauma tão grande, que quando a gente migrou pro Facebook, ela veio também, no começo do Face, muita gente tinha essa orkutização, assim, do Facebook, então ainda tinha esses gifs malucos, essas coisas, essa desgraça toda. E aí ela me adicionou no Face, aí eu falei, ah, meu, não tem condições disso, excluí. Aí passou um tempão, depois ela me adicionou. Aí eu não aceitei. Aí minha irmã, nossa, como você não aceitou a tia, não sei quem. Eu falei, meu, eu sinto muito, ela é muito chata, eu não tenho condição de ficar vendo isso. Aí ela falou, não, ela melhorou. Aí eu, tá bom, né, adicionei. Mas não, ela não melhorou, mas o bom é que o Facebook agora ele tem aquela coisa que você não precisa seguir a pessoa, né? Então ela não fica aparecendo na sua timeline. Então isso me faz adicionar algumas pessoas que eu não adicionaria, mas não é todo mundo que eu adiciono. Ah, eu chamo esse recurso aí de um follow religioso. A pessoa que põe muita postagem religiosa, eu vou lá e dou um unfollow nela, pronto. Não, religioso, político, selfie. Desculpa pra todo mundo que posta selfies, mas eu odeio. Não dá, eu não quero saber qual a sua cara de manhã, de tarde, de noite, o que, que você comeu, onde você andou. Se você... Eu não quero saber 24 horas do seu dia, sabe? Então, teve pessoas que eu excluí, algumas eu tirei só da minha timeline, porque não tem condições. Você entra... Toda hora que você entra no seu Facebook, você só vê a cara da pessoa o tempo todo, sabe? Não dá. É, o pessoal confunde. Eles acham que a página do Face dela é o ego da própria vida, né? Sim. Como se fosse a página do G1, da Globo lá. Todas as notícias, os highlines... Fulano andou na praia. Você tem que comentar que você andou na praia. Que é isso. Todo mundo tem que saber. Não, mas pra mim, nossa, tem coisas que eu comecei a tirar e sinto muito. Por exemplo, o Instagram. Quando uma pessoa que não tinha, que você tem na sua rede, do Face, ela cria um Instagram, aí o Insta te avisa, né? Olha, seu amigo do Face, fulano, agora está no Instagram. Quer dizer, tem uma pequena obrigação moral de você seguir uma pessoa, já que você é amigo dela no Face, aí a pessoa vem e te segue. Mas eu muitas vezes não sigo de volta, porque eu já sei o que essa pessoa vai postar no Insta e eu não quero ver, sabe? Então... É, isso é um problema, porque eu tô carregando gente há umas 7 redes sociais atrás, porque então, você vai carregando de uma o mesmo pra e-mail. Outra. Nossa, tem gente lá que eu nunca conversei na vida, que eu adicionei há 1 milhão de anos atrás e tá até hoje lá. E não é nada interessante, não é ninguém que você tenha contato, mas tá lá, né? O que você vai fazer? O pior é quando é uma pessoa que você quer perder o contato e você não pode se livrar dela, porque tem um monte de gente relacionada lá no meio. É bem complicado essa dinâmica das redes sociais. Vou fazer um parênteses aqui de uma coisa que aconteceu essa semana, porque eu criei um Instagram pra minha cachorra, né? Anastasia Dog Model. Eu acho que isso já é um problema. Eu acho que... Começou. Você tem que se cuidar. Isso tá. Já é outra pauta. É distúrbios psicológicos. Meu Deus do céu. Por quê? Eu vou me explicar. Eu tenho muita foto dela, porque eu tiro, minha mãe tira, minha irmã tira. Só que não cabe no meu celular, não cabe mais no meu drop, não cabe em lugar nenhum. Eu falei, bom, vou começar a postar isso em algum lugar e vai ficar aí armazenado, né, pra eternidade. Eu criei um Insta pra Anastasia Dog Model. Aí, tipo, uma pessoa X que me tinha no MSN, porque eu criei com o meu e-mail antigo do Hotmail, eis que me achou e começou a seguir o perfil da minha cachorra, tipo, achando que sou eu, sabe? E eu, meu, o que eu faço, né, com essa pessoa? Porque, com certeza, ele sabe que fui eu, porque ele deve ter achado pelo meu e-mail, porque não é possível, uma coincidência, né, de uma pessoa X do meu passado começar a seguir minha cachorra no Instagram. Ou então ela foi no modo automático, ela adicionou um e-mail antigo dela lá na hora que cadastrou a conta e puxou todo mundo pra quem ela já mandou e-mail. Então, pois é, aí viu lá meu e-mail, Juju, ah, tá, nossa, ela virou uma dog model, bacana, eu vou seguir ela aqui, né? E aí aconteceu isso. Aí eu fiquei pensando, meu, será que eu pego o meu Instagram de verdade e sigo essa pessoa? Não, de forma alguma. Eu acho que qualquer coisa que você fizer agora só vai piorar a sua situação. Meu, aí o que eu fiz, né? Com o perfil Dog Model, comecei a seguir de volta. Aí depois eu me arrependi, parei de seguir. Mas como é que é esse negócio? Eu só piorei a situação, eu não sei o que eu faço, tá aí. Você com esse perfil, você segue outros cachorros, Dog Sim. Model, é tem isso? Tem vários... Aí um comenta na do outro. Tem vários perfis de cachorro, mas, tipo, tem alguns que a pessoa finge que é o cachorro e posta, tipo, ah, estou descansando. Não, eu tenho consciência que eu sou uma pessoa e tenho um cachorro e posto foto da minha cachorra e falo, olha, ela dormindo, né? Meu Deus, pra tudo tem uma subcultura e uma tara esquisita, hein? E tem as obrigações morais, né? E as regrinhas, porque, né, cada perfil de cachorro, de gato e tal, você um curte do outro pra aumentar os likes e as hashtags, não sei o quê. Não tô manjando muito ainda, mas a Anastasia Dog Model já teve foto dela que deu quase 20 curtidas, viu? Para informação de você. Nossa, parabéns. Ela tava... Que orgulho. Parabéns, tô muito feliz por isso. A Anastasia merece tudo isso que tá acontecendo na vida dela. Ela nem sabe, mas ela tá ficando famosa. Tô até vendo o futuro dela no Google. Não, mas eu falei assim, meu, tá ficando muito fácil ganhar dinheiro, né? Porque, que nem aquele, cansei de ser gato. Porra, é um gato, os caras tiram foto lá. Ah, mas aquilo é muito legal, vai. É muito legal, mas, meu, tem vários perfis de cachorro, de gato, que fica famoso porque o cachorro é bonitinho e o dono sabe tirar foto. Mas, por um caso, eles estão ganhando dinheiro? Ganha dinheiro, porque eles têm... Tipo, patrocinador, sabe? Às vezes tem anúncio nas páginas, que nem tem um cachorro que é aquele bulldog francês, sabe? Que ele é pequenininho, assim, orelhudinho. Que é o French, ele chama. Eu não conheço esse perfil. Meu, ele tem, tipo, 1 milhão de seguidores lá, e aí, tipo, tem uns anúncios, sabe? Tem um monte de gente que curte. No Japão teve uma... Eu não sei se é dono ou dona, que tem um gato que pula nas caixas. É um gato meio cinza, assim. E eles lançam DVD de, tipo, horas do gato pulando em caixa. Isso. Que legal. Pois é, eu falei, gente, a minha cachorra é super fofa. Por que eu não posso ganhar dinheiro também tirando foto dela? Ah, então é isso. Meu novo hobby agora, fico postando fotos da Anastasia no meu Instagram. Muito bom, vou seguir. Também imperdível isso. Ela é muito fofa, viu, Ítalo? Você vai se arrepender se você não seguir. Não, eu vou seguir, eu tô falando sério. Agora vocês estão moralmente obrigados comigo de seguir o meu perfil. Com certeza. E eu vou comentar também todas as fotos. Ai, que fofa. Ai, que linda. Ai, que querida. Caprichou, amiga. Escrever isso. Bom, continuando no assunto das redes sociais, tem a questão da mudança, né, das redes que a gente estava falando, de sair do Orkut para passar pro Face, e que às vezes as pessoas não sabe muito bem como se comportar nas redes sociais novas, né? E é uma questão do aprendizado, né? Até esses dias eu vi naquela página do Chapolin Sincero, sabe? Ele falando assim, tias, vários pontos de exclamação. Por quê? Vários pontos de interrogação. Vocês escrevem assim, vários pontos de exclamação nas redes sociais, sabe? Então, tipo, o pessoal às vezes não consegue se adaptar e vai escrevendo as coisas. E a gente tem que... É, eu conheço muita gente que escreve no Twitter... textos longos em várias frases. Aí quando ele publica, sai invertida a ordem. Como assim? Putz, eu nunca vi isso. O cara começa a escrever. Ah, hoje me aconteceu isso, isso, isso foi um saco. Aí depois ele escreve. Porque o cobrador me xingou. Só que quando ele publica, sai porque o cobrador me xingou, hoje meu dia foi um saco. Porque sai, não, ó, de baixo pra cima, sai, né? Sai invertida a ordem pra você. Então, nossa, é um desastre completo alguém que faz isso. Então, por isso que tem a ética, né, de cada rede social. Você tem que saber se adaptar com cada uma, né? Agora, saindo do mundo online, uma coisa aqui que eu acho também que é uma obrigação moral, que às vezes a gente não sabe muito bem como trabalhar, pelo menos eu não sei, é os presentes de casamento, né? Porque às vezes você vai no casamento, né? Uma pessoa que você tem, assim, tanta intimidade, você não sabe muito bem o que a pessoa tá precisando ou que tipo de coisa que ela gosta, e aí você acaba comprando uma saladeira, um negócio de pôr frutas, sabe? Uma coisa bem X, só pra não passar em branco, mas você sabe que não é uma coisa que a pessoa vai amar, mas, né? Porque ela pergunta no ar. Eu estendo isso não só para presente de casamento, mas para presentes no geral, né? Às vezes você tem que comprar um presente para uma pessoa que você não conhece tão bem assim, mas é uma obrigação moral, por exemplo, pessoas no trabalho. Você tem aquele contato, todo mundo vai comprar um presente e você se sente na obrigação de comprar um presente também. Mas você não conhece os gostos da pessoa, você não tem intimidade para saber o que, que a pessoa vai querer ou vai gostar de ganhar, ou simplesmente você não está com um saco de comprar um presente, né? Então você vai e escolhe a coisa mais aleatória que aparece, né? Só uma caixa de bombons. A coisa mais genérica possível, né? Nossa, uma meia é uma coisa genérica? Super, super genérica. Nossa, eu nunca ganhei meia na minha vida, assim. Nem da sua avó? Não, mas fora de aniversário, porque minha meia, tô todo com a meia destruída, nenhuma presta, eu ganho meia, né? É assim que funciona a dinâmica na minha casa. Não, minha mãe, ela não pode ver uma promoção de meia que ela compra. Eu nem uso tanta meia, porque uso mais sapato do que tênis, mas tô sempre cheia de meias. Ah, mas presente de casamento, assim, eu acho que você tem que fazer uma proporção do quanto acho que você vai gastar na festa, que você vai consumir, na verdade, né? Se o cara faz uma festa incrível, que você sabe que você vai tomar litros e litros de uísque, é melhor você dar um presente um pouco mais caro, né? Porque hoje em dia, ninguém mais pega exatamente aquele presente que você comprou. Porque você vai numa loja lá, dessas que o noivo prepara a lista, você compra lá um presente e a pessoa vai pegar esse dinheiro e converter em outra coisa. Ela vai pegar 20 micro-ondas e comprar uma televisão, sei lá. Ele não vai realmente levar aquilo que você escolheu pra ele. Oh, mas isso que você tá falando da proporção, o que pra mim é difícil também é assim, você sabe que você vai numa festa top, então quer dizer, os noivos e a família deles têm uma condição de vida um pouco melhor. E aí isso dificulta muito o presente, porque uma pessoa que já tá mais bem de vida, quer dizer que ela já tem as coisas essenciais. É, o cara que tá bem de vida, você tem o direito de dar um presente bosta. É diferente. Aí é inversamente proporcional. Se o cara é de uma família abastada, quer dizer que ele só precisa de porcaria. Porque as coisas boas ele tem. Exatamente, mas assim, qual é o mínimo de porcaria que você pode chegar, sabe? Eu tenho certeza que na casa dele tem ar-condicionado, então eu vou dar um ventilador. Não, mas por exemplo, eu tenho uma amiga que, meu, ela é super bem de vida, ela tem tudo, ela é linda, ela tem... Tá assim, 100%. Aí chega o aniversário dela. Meu Deus, eu não tenho o que dar pra ela, porque todos os livros bacanas ela já leu, todos os CDs... Não tenho o que dar, porque nosso gosto musical não combina. Sabe, eu não tenho o que dar pra ela. Eu vou dar um batom, eu vou dar um, sei lá, um... Sabe, eu não tenho o que dar. E às vezes eu fico pensando, meu, vou dar uma coisa assim, bem bestinha, mas que seja simbólica, sabe? Uma coisa que simbolize nossa amizade. Mas eu não tenho essa criatividade. Eu não sei fazer nada com minhas próprias mãos, pra dizer que foi uma coisa que eu despendi tempo e não dinheiro. Então, assim, eu tenho uma sugestão. Vale presente. Então, a melhor coisa de se ganhar é um vale-presente. Nossa, eu detesto ganhar vale-presente. Eu adoro ganhar vale-presente. A pessoa me deu de presente o trabalho de ir na loja pegar o porra do presente. Exatamente, eu vou comprar o que eu quiser. Ah, é, não. Assim, ou você dá um presente numa loja que a pessoa pode trocar, né? Porque você dá um presente X lá, mas assim, também não é uma coisa... Porque eu acho que o presente simboliza isso, né? A atenção que a pessoa tem com você. É um momento que ela vai se dedicar a pensar em você, nos seus gostos, nas suas particularidades, para escolher um presente. Mas, assim, um vale-presente para mim é o suficiente, é justo. Olha, vou ser sincero que eu mais gosto de ganhar dinheiro mesmo, viu? Dinheiro pode ser, meu, 10 contos, eu já fico super feliz. Eu acho que eu vou fazer uma utilidade muito melhor do dinheiro do que se você me der um vale-presente, que vou ter que ir até o lugar, pesquisar alguma coisa, pensar alguma coisa que eu queira. Dinheiro pra mim é sempre bom, mas é meio imoral, é meio antiético, é uma situação meio chata, né? Eu não acho, não. Já aconteceu de um amigo casar e os outros amigos juntaram todo mundo, cada um deu o tanto que podia ali, não foi a mesma quantidade pra todo mundo, e no dia do casamento a gente pôs no envelope e entregou pra ele. Nossa, eu ia adorar. E foi muito mais útil, porque toda a família dele, dela lá, dos noivos, deu os presentes tradicionais, né? Geladeira, fogão, uhum. todas as coisas de casa. E o que ele precisava mesmo era dinheiro pra gastar na lua de mel, pra fazer alguma coisa lá que não tava planejada, né? Que não foi pensada antes. Então, aí é um ótimo exemplo, assim. Eu, pra mim, qualquer situação, adoro receber dinheiro. Pra mim, é o melhor dos mundos eu receber em dinheiro. Tanto que chega, assim, meu aniversário, ou Natal, esse tipo de coisa. Pelo menos as pessoas mais próximas, assim, meus pais, minha irmã, avó, assim, já falou, ó, não precisa me dar nada, mas se for me dá dinheiro. Sua mercenária. Não, mas é porque a pessoa às vezes vai querer me dar um presente e não é uma coisa que eu vou usar, sabe? É difícil você acertar o gosto da pessoa. E assim, não é maldade, mas eu gosto de dar presente pras pessoas, mas às vezes eu vejo uma coisa, eu falo, nossa, isso tem a cara de tal pessoa, eu vou e compro, não precisa ser aniversário da pessoa. Só que aí às vezes chega no dia do aniversário e você não consegue pensar em nada, sabe? Então, quer dizer, às vezes, acho que as pessoas às vezes valorizam demais essa coisa, assim. E falando nessa situação de Natal e presente, e a questão dos amigos secretos, né? Porque nessa fase de Natal, sempre tem amigo secreto pra lá e pra cá, e assim, amigo secreto no trabalho, amigo secreto no curso de inglês, amigo secreto na academia, sei lá, amigo secreto em todos os seus círculos de convivência. E às vezes, eu não estou com vontade de participar do amigo secreto, mas você não pode se recusar. É, vocês então já chegaram a se recusar a participar de um amigo secreto? Ah, da maioria. Eu detesto. Sempre. Mas você fala assim, olha galera, eu não vou participar não. Eu vou não morrer gosto no dia, essa é a desculpa que eu... Eu acho que eu vou morrer nesse dia. Não, assim, isso aconteceu recentemente comigo, porque eu tinha acabado de entrar no trabalho e teve um amigo secreto de Páscoa. E assim, eu não quis me negar a participar, porque né, eu tinha acabado de começar, eu não quis ser a chata antissocial, mas ainda eu vi umas outras pessoas que haviam trabalhado lá antes de eu entrar, quer dizer, que eu nem conhecia. Aí rolou um sorteio online, eu fiquei rezando pra eu não tirar uma pessoa que eu não conhecesse e também pra essas pessoas não me tirarem. Calma aí, organizaram sorteio online do negócio? Sim, porque as pessoas nem estavam mais no lugar, entendeu? O pessoal não trabalhava mais lá, não tinha outro dia de encontro de todo mundo se reunir. Meu Deus. Não, e assim, foi chato porque teve algumas pessoas que se conhecem melhor e se dão bem, dão um presente bacana e tudo mais, mas teve gente que comprou um negócio de última hora, comprou assim, o chocolate mais vagabundo que tinha, do posto de gasolina de 10 reais da promoção no caixa, sabe? Pra uma pessoa que não tinha muita intimidade, então uma pessoa que às vezes colocou muito empenho num presente, teve a preocupação de comprar uma coisa que a outra pessoa gostar, ganhou uma bosta que o outro comprou de última hora, não pensou e foda-se. Ah, mas amigo secreto é sempre assim. Sempre tem alguém que se dá muito bem, alguém que se dá muito mal, né? Então, teve uma situação que, assim, eu acho amigo secreto, principalmente quando você não tem uma relação íntima com as pessoas, eu acho uma situação muito desagradável. Porque tem toda aquela história de você ter que falar uma característica da pessoa pros outros tentarem adivinhar, né? Então teve uma vez que eu falei assim, então, e pior que era uma festa de Natal, eu disse, então, eu tô meio sem dinheiro, não quero participar, é assim, né? Nem não. Eu tô meio sem dinheiro, não posso participar. Assim, eu fui na confraternização, eu estava presente na situação, né? Então foi super chato, porque eu me neguei em participar do amigo secreto, mas rolou o amigo secreto, então eu fiquei só olhando, sabe? E as pessoas ficaram perguntando, ué, mas faltou a Carol. Carol não foi chamada. E eu, então não estou participando. Com aquela situação super chata. Então assim, você não pode se negar a participar de um evento desses, você tem que participar, assim, querendo ou não. Eu teve uma vez que eu entrei numa empresa e 2 ou 3 dias depois foi meu aniversário. Putz. Aí era uma situação constrangedora que 500 pessoas lá iam me dar parabéns, nem me conhecia. Ai, seu aniversário, parabéns, não sei o quê. Tipo, o pessoal nem sabia seu nome ainda, não, a gente tava te dando parabéns. E o pessoal ficou numa, assim, a gente faz festinha, não faz, como é que é? Foi horrível, foi horrível. Não, eu acho essa questão mesmo, o trabalho é um lugar cheio de obrigações morais, né, na verdade. E nem recentemente teve uma pessoa, eu mal sabia o nome, não tinha intimidade nenhuma, assim. E a pessoa voltou de férias. E todo mundo, seja bem-vinda de volta, como é que foi a viagem, me conta e tal, sabe? A pessoa mó sede, assim, no corredor, todo mundo, nossa, bem-vindo de volta e tal. E eu olhei, licença, que eu vou na cozinha. Super indelicada, mas, meu, eu não me senti obrigada de ter que dar boas-vindas pra pessoa, porque é uma pessoa que reclama de tudo, sabe? Eu sabia que eu não tava feliz de estar voltando pro trabalho, uma pessoa que eu não tenho intimidade nenhuma, então, poxa, depois eu fiquei me sentindo mal de não ter feito um grande alvoroço que nem todo mundo fez, mas... Poxa, sabe? Você não tem intimidade com a pessoa, você tem que ficar lá, e aí, como é que foi, não sei o quê, sendo que, meu, eu não me importo, ele não quer me contar, então... Sabe? Foda-se, né? Foda-se, em outras palavras, foda-se mesmo. Ah, não. E cada empresa tem uma série de protocolos ali daquele ecossistema. Por exemplo, tem empresa que todo mundo dá bom dia, tem empresa que não. Tem empresa que todo mundo se cumprimenta com um beijinho no rosto, tem empresa que não. Uhum. Aí chega um funcionário que entrou, ele tá entrando numa empresa que não beija no rosto e ele tá vindo de uma empresa que beijava no rosto. Esse cara vai sofrer um super preconceito, que todo mundo vai chamar de beijoqueiro, né? E acontece muito isso, acontece muito. Você viu fulano? E o contrário. Chega aqui também beijando todo mundo? Continuando nessa questão de cumprimentar, né? Porque às vezes tem gente que cumprimenta com beijo, tem gente que cumprimenta, dá um cumprimento, só fala bom dia. No dia a dia, às vezes, já aconteceu de, por exemplo, numa reunião, eu ia, assim, toda calorosa e dar um abraço na pessoa e o cara vem com a mão, assim, sabe? E aí, tipo, aí eu recuo o abraço e a pessoa, tipo, ah, não, agora eu vou dar um abraço. Aí fica aquela coisa, tipo, dou a mão, dou um abraço, dou um beijo, dou um tchau, sabe? Fica aquela situação super constrangedora. Direto isso acontece. Você nunca sabe como lidar com o seu primeiro encontro com a pessoa. Você não tem um código muito bem definido aqui. Eu acho que é no Brasil inteiro, né? A gente não tem essa coisa de... Olha, a primeira vez que você encontrar uma pessoa é aperto de mão. Eu acho que isso é mais complicado para as mulheres, né? Porque homem não. Homem vai dar um aperto de mão sempre. Não vai chegar dando beijinho no rosto. Mas a gente, assim, eu realmente nunca sei qual vai ser a recepção da outra pessoa. Se é uma pessoa mais fria e quer me dar a mão, ou se é uma pessoa mais calorosa e quer me dar um beijo no rosto. Então eu sempre fico meio assim, né? Vou, não vou, vou, não vou. Agora tem um constrangimento... E é o regional. Por exemplo, eu nasci em São Paulo, morei muitos anos em Goiás. E nesses dois lugares que eu morei, é um beijinho só. Aí eu fui pra Salvador e são dois, e eu deixava todo mundo no vácuo. Eu dava um beijinho e saía fora, as pessoas ficavam meio que... E aí? Cadê o resto, né? Eu vi que a pessoa ficava com o pescoço esticado, assim. Depois as pessoas falaram, oi, então, aqui são dois beijinhos e você tá deixando todo mundo constrangido aí. Sem perceber ainda, porque se fosse o inverso, eu que ia achar estranho, né? Não, essa questão de cumprimentar é sempre chato, né? E às vezes até no telefone, a despedida também, né? Porque às vezes você tá falando com uma pessoa no trabalho que você não tem intimidade, só que eu tenho um problema que eu tenho mania de mandar beijo pra todo mundo. Tipo, já mandei beijo pra telemarketing, pra engano, eu mando beijo pra todo mundo que eu falo no telefone. E aí, às vezes, a pessoa, ah, muito obrigada, até logo. Tipo, toda formal, eu, tá bom, querido, beijo, tchau. É, o pior é quando você fala tchau e a pessoa não desliga. Nossa, essa é a pior parte. Você fala tchau, ela não desliga, ela... Então, tchau, tá, tchau, tá. Tipo, não, assim, a minha mãe, ela é a pessoa recordista no tchau. E tem uma tia também, que assim, ela te liga. A conversa dura um minuto e a despedida dura quatro. Tá bom, filha, tchau, fica com Deus, Deus te abençoe, bom trabalho, tá? Você já almoçou? Ainda não. Então, bom almoço, tá? Come direitinho, bom descanso também. Depois você vai ter reunião à tarde? Não. Ah, então tá, senão eu te desejo a boa reunião, sabe? Ela fica uma hora se despedindo, te dando tchau, bênçãos, alegrias e tal. E aí você tá, mãe, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. E até que você pega e desliga, porque não dá, não tem mais o que ser falado. É, tem situações que você não sabe se... Por exemplo, você cumprimenta, você dá bom dia pra todo mundo ou só pras pessoas que você conhece? No trabalho? Em qualquer ambiente, assim. Você entrou no elevador, tem uma pessoa lá dentro já, vinda de sei lá onde, subsolo. Você vai dar bom dia pra ele ou não? Ah, depende muito, assim. Depende muito do meu humor. Uhum. Tem vezes que eu dou bom dia. Tem vezes que eu simplesmente entro, aperto meu andar e vou embora. Eu desenvolvi um sistema. Falo opa. Então não importa se a pessoa falou bom dia ou não, eu tenho a resposta na ponta da língua, opa. Opa, mas é uma resposta, você não chega falando opa. Falo? Pode também, né? Posso, porque não. É, pra qualquer lado, é serve. É bem genérico, eu, né? Eu distribuo opa pra cima e pra baixo, não tem essa. Pode ser velho, jovem, criança, é opa pra todo mundo. É chato, né? Porque aí você pega e você é o primeiro a descer do elevador. Aí você fala o quê? Tchau? Até logo? Prazer te ver? Você fala o quê, né? Pra pessoa que você nem conhece que tá no elevador com você. Pra despedida, eu desenvolvi um método também. Eu falo tchau, tchau. Porque você nunca sabe, assim, você tem que dar um tchau pra uma pessoa, mas são duas. Né? Você vai dar tchau, geral, é um serve pros dois. Então você fala tchau, tchau, que tá no plural, você falou pra um, cada um vai entender como achar melhor. É, então, e também às vezes tchau fica meio seco, né? Você tipo, ah, tchau, sabe, vira as costas. Aí eu falo, até mais, hein? Até mais, viu? Até mais. O problema é que o pessoal chega pra mim, até amanhã, eu pra você também. Também faço isso. Oi, tudo bem? Tudo bem? Sabe, fica eles falam, no ar. Pior é quando a pessoa fala pra mim, tudo bem? E eu, igualmente. Todo dia eu faço isso. Igualmente, igual tá pra você, tá pra mim também. Agora uma coisa que pra mim é constrangedora é quando eu já tô dentro do elevador e entra alguém. Porque aí qual que é o protocolo? Eu nunca sei se eu tenho que perguntar pra pessoa andar que ela vai e eu apertar pra ela, ou se eu dou um passinho pra trás pra pessoa se virar sozinha. Ah, eu sempre dou um passinho pra trás pra pessoa se virar sozinha. Ah, depende. Se for idoso, assim, eu sempre me prontifico. Ah, mas sim, caso contrário... Mas tem algum idoso que tem dificuldade em operar o elevador? Ah, mas é que idoso tem dificuldade com muita coisa, né? Então, o que você puder facilitar a vida do idoso, você facilita, né? Que nem outro dia também, eu tava no metrô, aí a senhorinha veio e ela... Não queria subir as escadas, ela queria subir com essa coisinha do metrô pra chegar na plataforma, né? Porque coisinha era... Ela queria subir? Não, a senhora queria ela não subir. Queria escada rolante, ela não queria subir com a escada normal, porque a estação era que o metrô ficava embaixo e a entrada, a saída, ficava em cima. Então ela tinha que subir uma escada normal, porque não tinha escada rolante, ela tinha que subir pra sair pela catraca. Ela queria subir pelo elevador. Ela, minha filha. Você vai de elevador comigo? Porque eu tenho muito medo de andar de elevador. Aí ela fui, eu chamei o elevador, aí segurei a porta pra ela entrar, aí ela entrou, eu chamei o andar, aí a hora que o elevador começou a andar, assim, ela, ai meu Deus, segurou na minha mão, assim. E eu, calma, calma, eu tranquila, isso aqui é modernidade, segurança, pode ficar tranquila. Aí chegou, abri a porta pra ela e tal, e fiquei lá, desci de volta de elevador e fui embora. Mas o que você vai fazer, né, coitadinha, senhora, tem medo de elevador, então... É, não é difícil ajudar velhinho assim na rua. Pior é quando você tá na fila do pra usar o caixa eletrônico lá, eles pedem pra você ir lá e fazer tudo, digitar a senha, a pessoa te fala a senha, já aconteceu comigo. O pessoal abre, abre aí o saldo. Não, nossa, cá, tô cá, pobre. Amor, eu preciso sacar dinheiro aqui, me ajuda, minha senha é tal, entrega pra você um monte de papelzinho escrito à mão lá, tudo velho. Não. Nossa, que situação, né? E aí, você ajuda ou não ajuda, né? Tem que ajudar, né? Não, mas o caso do elevador, por exemplo, realmente aqui no elevador do meu prédio é super difícil colocar o andar que você quer pra uma pessoa que não conhece muito bem, não sabe, porque se você tem que colocar o andar, você tem que digitar, por exemplo, se você mora no 14º andar, você tem que apertar um, você tem que apertar o 4 e colocar o confirma ainda, então... É, eu chamo de elevador urna eletrônica, é o mesmo procedimento. Então, hoje mesmo aconteceu isso, né? Porque eu tava vindo pra cá e tinha um cara esperando o elevador na hora que eu cheguei. Aí ele pegou, entrou, digitou o número dele e encostou lá. Aí, puta, esqueci que esse elevador é assim, como que era mesmo isso daqui? Aí o elevador já tinha começado a subir. Aí você começa a entrar aquele desespero, tipo, meu Deus, vai passar meu andar e não vou ter apertado nada ainda. Aí eu fiz uma cara assim e ele olhou pra mim com cara, tipo, nossa, você é idiota, né? Você não sabe o que tá fazendo isso. Tipo, meu, que idiota. Aí eu fui, apertei e tal. Aí ficou aquele momento de silêncio, assim. Aí eu, na hora de descer, fiquei com aquela dúvida, né? Eu falei, até mais, viu? Saí. E aí, a coisa chata é o quê? O elevador ficou aberto e eu fiquei parada na porta, porque eu toquei a campainha e fiquei esperando abrir. Só que o elevador ficou aberto, sabe? Então, tipo, ele ficou lá me vendo na porta, eu fiquei vendo ele lá no elevador e, tipo, já me despedi, sabe? Fica aquele momento antes de fechar a porta do elevador. Não, mas eu mesmo que tenho que pegar esse elevador todos os dias, às vezes eu esqueço de apertar o confirma e fico minutos e minutos com o elevador fechado, pensando, nossa, meu, esse elevador tá com problema, né? Eu falo, ah, não, tem que apertar essa merda, esse botão confirma aqui. Em elevador de prédio comercial, acontece muito de você, sem querer, distraidão, assim, entrar, você querer descer e entrar no elevador que tá subindo. É a pior coisa. Porque aí todo mundo que vai pegar o elevador com você vai subir e descer com você, meu. Aí todo mundo sabe que você é um idiota. É. De fato, já aconteceu várias vezes comigo. Bom, falando sobre uma última coisa aqui, cotidiana, né? Que foi até uma coisa que eu vi no vídeo do canal da Juju. que eu não sei se vocês conhecem, mas ela tem um canal bem descontraído, assim, que ela fala sobre vários tipos de coisa cotidianas, né? Desde fazer cocô na casa do namorado até obrigações morais, assim, ela falou um pouco de tudo e ela falou sobre uma coisa que me chamou a atenção porque é uma coisa que a gente vivencia muito, que é a questão de você ter obrigação de ficar até o final da festa ou até o final da balada, sabe? Às vezes a pessoa te chama pro aniversário e você tem que ficar até 8 horas da manhã só arraiar e você é obrigada a ficar naquele ambiente, sendo que às vezes é aniversário da pessoa, você vai lá, você tá cansado, você tem outras coisas pra fazer, enfim, N motivos pra você querer ir embora e você não pode porque a pessoa sente que você tem a obrigação de ficar até o fim da festa junto com ela, né? É, então aí até um negócio que ela comentou, até que ponto você tem que ficar até o final da festa e até que ponto essa pessoa tem que se sentir feliz só de você ter ido até a festa, né? De estar demonstrando certo interesse de estar lá e dar um pouco da sua presença ali pra aquele evento, né? Agora, quando é uma festinha animada, que tem bebida, tem os seus amigos lá no meio, é beleza, é suportável. O problema é quando você vai numa festa que é terrível de ficar, tipo uma colação de grau. É uma das coisas mais chatas do mundo, colação de grau. Só não é melhor que... Só não é pior que fazer cirurgia, eu acho. Cirurgia é pior. Mas, meu, é muito chato. Uma vez eu fui numa colação de grau lá, era biologia, a turma lá da colação, da menina que eu fui ver. E tinham 4 pessoas na sala dela, porque todo mundo desiste do curso, pelo que eu vi lá. Só que aí, pra não fazer uma colação de grau com 4 pessoas, eles juntaram outras turmas. E claro que as outras turmas tinham milhares de pessoas. E o discurso dela era o último lá. Ela era... Eu não sei qual é o termo lá. Faz o discurso lá. E ela pegou um discursão do Google, genérico. E lógico que o dela foi o último. E as outras turmas, que eram imensas, falaram de pessoa pro pessoal. Ah, o fulano, ele sempre levava brigadeiro. O ciclano, sempre animado. Ah, aquela moça, sempre com perguntas relevantes. Falando de um por um, daquela turma de contabilidade com 300 pessoas lá. E eu já de saco cheio, já não sabia pra onde correr. Já tinha saído, entrado várias vezes lá e tava ainda naquela porcaria falando nome por nome. Terrível. Colação de grau. Se você é amigo de alguém, não vá. Não chame, né? Na verdade, a questão é essa. Não chama ninguém pra ir na sua colação de grau, porque você sabe que vai ser chato. Chama ele pra ir na sua festa de formatura. E ok, agora colação realmente... Nossa, colação é muito chato. Colação é muito chato. É melhor você chamar uma pessoa pro seu enterro do que pro seu colação. Só que o enterro não dá pra você chamar. É. Olha, o dia que eu morrer, eu quero que vocês vão no enterro, tá? Mas assim, não sei quando vai ser, em que horário, mas são convidados já, antecipadamente. Ciente. Você entra na casa da pessoa, aí ela fala, ó, pode ficar tranquilo que esse cachorro não morde. Ele vai babar em você, cagar sua roupa inteira, fazer da sua vida um inferno, mas ele não morde. Aí eu não vi situação. A Ju não é, porque os cachorros dela é tudo bonzinho. E também não é imenso, né, mano? Não, mas por que você tá gravando isso daí? Eu gravo tudo que a gente fala. Entendeu? É esse tipo de situação engraçaralha, assim, que eu pensei. Mas é que eu não achei que encaixe. Nossa, aí dá até dar pra ter encaixado a hora que a gente tava falando de quando a gente vai na casa da pessoa pra jantar, sabe? Tem várias situações que a gente vai na casa das pessoas, né? Teve uma menina que eu fui na casa dela, japonesa, e tinha que tirar um sapato. E tava com uma meia encardida. Eu tava com uma meia que eu usava em Goiás, ela tava manchada de terra. Era uma meia cinza que eu tava vermelha, assim, de terra. Ainda bem que você não tava com chulé, então, né? É, foi menos não, mas assim, dá a impressão de sujeira, né? Apesar da minha estar limpa, ela tava encardida, né? Manchada. Tem um dilema na minha vida que eu tenho dificuldade em saber qual é o tamanho que o sanduíche tem que ficar pra eu conseguir colocar ele inteiro na minha boca. Eu sempre ponho ele antes do que devia, sabe? E às vezes as pessoas ficam constrangidas me vendo fazer isso. Às vezes eu tenho que forçar um pouco a entrada do sanduíche, entendeu? Não, o que acontece no muito é... assim, eu abaixo a cabeça e vou... Dependendo do lugar que você vai comer, aqueles lugares que tem sanduíche muito grande, assim, que você morde e aí sua boca só vai metade, o resto fica na sua cara. Nossa, direto. Fica todo lambuzado de maionese, ketchup, e deu uma mordidinha assim no sanduíche. Tá? Tem que falar que comprar um sanduíche e levar pra casa te dá a liberdade de você comer ele. Fazendo sujeira. Fazendo sujeira, você pode sujar a testa, o nariz, não importa. Você vai ser muito mais feliz assim. É, realmente eu tinha essa preocupação de não ficar suja em ambientes público. Shopping, por exemplo. Shopping, porque meu, eu, assim, qualquer coisa, eu me sujo, eu né? Também. Eu, qualquer coisa. Desde sanduíche, é que sanduíche é pior, porque eu lambuzo a cara inteira, né? Assim, todo mundo fala, ah, você tá sujo. Então, ah, eu tenho um alface no seu dente. Foda-se, né? Eu enfio o dedo e tiro. E a obrigação moral de avisar alguém que tá com alface no dente? Eu sempre aviso. Putz, eu aviso também. Porque, assim, eu gostaria que me avisasse. Se eu tivesse com alface no dente, eu gostaria que me avisasse. Mas sabe o que já aconteceu comigo uma vez? Eu tava falando com uma pessoa e a gengiva dela começou a sangrar. E a boca ficou cheia de sangue. E eu fiquei em choque. E eu falei, como é que eu vou avisar isso? Tipo, oh, sua boca tá suja de sangue, mano. Que porra é essa? Vai no médico. Você tá sangrando. Tem que avisar, oh, você tá morrendo, filho. Oh, você quer que eu chame a ambulância? Você tá sentindo esse gosto de sangue na sua boca? Só que ficou uma situação tão chata e a pessoa tava falando tão empolgada sobre o assunto. Sim, sabe? Tipo... E você não falou nada? Eu não falei nada, fingi que não aconteceu nada, mas, meu, a pessoa deve ter sentido, porque não é possível a boca dela. É, você sente dela... gosto de sangue, né? Vai ver, ele achou que foi, tipo, uma coisinha discreta, só que não, ficou de boa. Mas era muito assim, meu. Muito. Nossa, velho. Era uma pessoa que já tinha problema de gengivite, então eu já sofri com mau hálito. Então tá. Então, assim, já tinha uma vontade de falar alguma coisa, tipo, queridão... House. Mas é, não. Isso é pior que alface no dente, né? Mau hálito e suvaqueira. Suvaqueira é foda, meu. Porque é difícil, uma coisa que... Ainda se a pessoa tá com mau hálito, você oferece um chiclete, né? Se a pessoa tá com alface, você pede pra ela tirar. Mas se ela tá com CC? Você oferece um banho. Você vai falar o quê, né? E aí, o Rexona, acabou? Você não tem o que falar. Você fala assim, olha, então... Tem esse desodorante novo aqui? Você não quer experimentar? É muito chato, né? É terrível, é terrível. Assim, não das... tem o que falar, né, meu? Piores coisas são odores, assim. Então, não tem medo. Assim, tem. Você pode ser sincero e é, depende tocar do, o foda-se. Do nível de intimidade, né, que você tem com a pessoa. Tem coisas que você até pode falar, assim, né, mas... Ah, meu, eu acho que assim, tem coisas que a gente não quer ouvir que as pessoas falam pra gente, então a gente pode falar muita coisa pros outros. Ainda mais se vai ser uma coisa que vai ser boa pra ela, porque, meu, se avisar uma pessoa que ela tá fedendo, ela vai parar de espantar muito a mente, né? Ah, mas você acha que a pessoa, ela não sabe que ela tá fedendo? Às vezes não, Às vezes não sabe, meu. Não, mas você acha que, assim, a pessoa... Acho que 100% das vezes, né? Porque se ela soubesse... Ela, não, ela teria feito alguma coisa pra resolver isso, né? Ela teria, sei lá, se fechado num quarto escuro. Não, eu acho que não. Eu acho que não, vai lá no banheiro, dá uma lavadinha, acha que seu cheiro lá. É bom. Ah, eu acho porque que a pessoa que não... Porque você acha que quando você anda de metrô... Quando você anda de metrô, assim... Tem muitas pessoas que cheiram muito forte. Uhum. Não é possível que essa pessoa não, não sinta seu próprio cheiro. Porque... É possível. Não, não é possível, meu. Você sente, você fala assim, putz, eu não, acho que eu tô é meio fedida. A pessoa, às vezes, tá com aquela... esse cheiro e o nariz acostuma. Sabe quando você tá, por exemplo, minha casa, tenho consciência que ela tem cheiro de cachorro. Mas eu fico lá dentro e não sinto o cheiro de cachorro, sabe? Mas as pessoas que vêm de fora sentem. Então, eu acho que é a mesma coisa. Tipo, a pessoa tá lá com aquele... Tubaqueira lá, ela acordou 6 da manhã com aquele fedor e ela continua, tá? 10 da manhã, meia-noite, ela continua com o cheiro. Então, pra ela, o nariz dela já tá adormecido, sabe? Ela não sente mais. Entendi. Sei eu lá. Tenho o maior medo disso. Eu fico perguntando pra namorada toda hora, eu tô fedendo. É, mas eu acho que é melhor, né? Garantido melhor perguntar. Que, né? Eu acho também. Não, tem um monte de situação que a gente tem que lidar, assim, que é terrível. Tipo, lidar com bêbado em festa, uhum. Que é um saco. Às vezes o cara é teu amigo, mas ele tá um saco. Porque você pois não tá é, bêbado, né? Ai, nossa, nem fale. É, quando você é a única pessoa sóbria, é bem difícil você lidar com todo mundo que tá bêbado. Mas e aquele seu amigo, quando ele tá sóbria, ele é super gente boa, mas quando ele tá bêbado, ele vira um escroto. Babaca. É. Não, o pior é quando tem um cara, assim, que liga pra outro no celular e fala, fala com ele, fala com ele! Você, e aí? Aí o cara do outro lado tá sóbrio também, ele fala, pois é, tá bêbado pra caralho. É, tá. Beleza, então, né? Então, tá, já chegamos nesse ponto em comum, até mais. Pessoas bêbadas é sempre difícil, né? Só é legal pra quem tá bêbado de fato, né? Porque todo o resto eu acho um saco, né? Uma bosta. Então quando o cara chega em você, conta pra eles aquela história, aquela lá, aquela lá. Nossa, terrível. Aí o bêbado é engraçado porque conta sempre as mesmas histórias, né? Mano, você lembra aquele dia? Lembro. Você já contou. É, porque o bêbado, ele tem Alzheimer, né? Tem que reviver todos os momentos de novo. Bom, pessoal, Por hoje é isso. A gente tem muita coisa ainda para falar sobre esse assunto, mas vamos encerrar por aqui. Com certeza vocês também têm muitas situações que vocês podem compartilhar com a gente, podem complementar aqui nossa pauta. Então, deixa seu comentário, fala com a gente pelo e-mail, através do Facebook. Todos os nossos links vão estar aqui na nossa página, tatubola.net. Deixa aí suas considerações, críticas, sugestões, tudo, que a gente vai ler tudinho com muito carinho. Então, obrigada por terem ouvido a gente até agora e beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Falou, galera.